E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou o Rodrigo Hipólito e é muito, mas muito provável que eu seja o apresentador desse podcast. Hoje eu tô aqui sozinho nos recados iniciais, sem o Tiwi, porque vai ser super rápido. O episódio tá muito bom e também muito longo. Então eu vou fazer uns lembretes básicos e rápidos aqui. O primeiro é sobre a descrição do episódio. Tem muita coisa que a gente comentou e tá tudo linkado. Não deixe de acessar. A descrição, com todos os links, está na postagem original em notamanuscrita.com. Você pode tanto digitar notamanuscrita.com no seu navegador, quanto clicar na imagem de capa do episódio, que normalmente o seu celular já vai te direcionar para a postagem original. Lá você encontra os links para todas as formas de se inscrever para receber os nossos próximos episódios, escolha que for mais confortável para você, e também os nossos perfis pessoais e os perfis do Não Pode Tocar no Twitter e no Instagram. Segue a gente lá para não perder nada, para poder interagir, mandar comentários e sugestões. Tem também o link para o nosso PicPay, para caso você possa colaborar com a gente tem um plano de R$ 5,00 para colaboração mensal, mas qualquer valor esporádico já ajuda a gente a continuar a produzir conteúdo toda semana. Se você não puder colaborar financeiramente, saiba que é uma enorme ajuda quando você compartilha os nossos episódios nas redes e quando você nos avalia no seu tocador de podcast. Eu disse que as nossas indicações estão linkadas na postagem e eu me lembrei de que a Aline, que você vai ouvir daqui a pouco, colocou um filme na lista de indicações e se esqueceu de comentar durante a gravação. É o filme Nenhum a Menos, de 1999, dirigido pelo Yumou Sung. Outro recado do qual eu não posso me esquecer é a divulgação do novo projeto do qual eu faço parte e do qual eu estou muito orgulhoso, junto com o Denis, que está no episódio de hoje, a Ana Rusch, o Samuel Muca e o Sr. Basso. Eu passei a fazer parte de um novo podcast do site Leitor Cabuloso. O nome do podcast é Pindorama, ele é quinzenal. O primeiro episódio sai nessa mesma semana e em cada episódio nós discutiremos uma narrativa curta da mais recente ficção científica brasileira publicada em revistas de acesso gratuito. Então, se você gosta de literatura e quer conhecer mais sobre a ficção científica produzida por autores atuais aqui no Brasil, pega o link na descrição e se inscreve para começar a ouvir mais esse programa. Sério mesmo, tá muito bom. Se liga também no link para o Midcast, que vai lançar um episódio nessa mesma semana, em complemento à nossa discussão que você vai ouvir agora. Chega de recados iniciais, bora lá pro episódio. Aqui é a Fabiana Pedroni, eu sou podcaster, né, Não Pode Tocar, já de longa data, desde o início, mas tem um ponto que geralmente quando a gente faz o podcast, eu raramente comento, ou comento muito pouco, é que eu trabalho com educação à distância, e hoje a gente vai trabalhar justamente com educação à distância. E aqui comigo eu tenho a Aline Barbosa, que eu conheci nesse trabalho, né, com educação à distância, e que é uma pessoa muito, muito especial, e ela tem um trabalho impressionante dentro da área de educação à distância, junto comigo como facilitadora, mas também de formação, e é a parceira de lives, né? Foi aí que eu descobri como fazer live ser divertido. E aí, Aline, tudo bem? Tudo bem, Fabi, obrigada pelas palavras, mas foi um encontro realmente, né? Nossas lives e nossa parceria como facilitadora funcionou bastante pelo comprometimento, acho que das duas, né? Em relação à educação e comprometimento de fazer o melhor. Então, elogio também o texto a você, obrigada. Bom, como a Fabi falou, meu nome é Aline, é um nome extenso, Aline Pereira Ramírez Barbosa, né? Mas nomes, e o último nome é Aline Barbosa, é o nome que eu uso ali na Univesp como facilitadora. Esse interesse na educação à distância, ele surgiu porque eu vi nessa nova modalidade de ensino uma oportunidade de trabalho e de aprender coisas novas dentro da educação. Eu sou pedagoga de formação, desenvolvi meus trabalhos no mestrado relacionados à formação de professores, então tudo que permeia as questões relacionadas à formação de professores me interessa, né? E na atualidade nós temos que a maioria, ou grande, né, grande parte dos professores tem buscado cada vez mais sua formação continuada também nessa modalidade à distância. Então eu quis entender um pouquinho mais sobre isso e participei do processo seletivo da Univesp para ingressar aí, né, nesse trabalho. Senti a necessidade de fazer uma pós-graduação na área, então assim que eu terminei o mestrado eu fiz uma pós em educação à distância, em tutoria. Participei de um curso muito bom também que a Unesp ofereceu, né, acho que foi a minha grande base, mais do que após, nesse sentido. Hoje eu continuo meus trabalhos na graduação, eu estou no último ano do doutorado, também ainda estudando a questão da formação do professor, então eu procuro entrelaçar tudo no momento de desenvolver a live, né, de realizar meus estudos, porque eu tive a sorte de atuar em disciplinas da licenciatura, então indiretamente eu estou aí me relacionando com a formação do professor, só que agora inicial. Então, nesse momento, a gente faz algumas discussões e algumas relações sobre isso. E aí, quando eu iniciei ali o interesse na educação à distância, eu nunca imaginei que nós chegaríamos no cenário que nós temos hoje, né? E é isso que possibilita, então, ter um olhar mais crítico sobre o que está acontecendo e o que não está acontecendo em relação à educação à distância no nosso país. Já mostrou pra gente, assim, por que você é a convidada do episódio de hoje, né? Seja bem-vinda, assim. Esse papo hoje vai render bastante para nos acompanhar aqui, já que estamos todos em educadores e educadoras, para nos acompanhar nessa conversa. Quero chamar também o nosso colunista aqui do Pataquadas, parceiro de outros podcasts, Denis Almeida. Bem-vindo de volta, Denis. Ai, gente, obrigado. Eu tô até nervoso de falar um pouquinho, porque eu sou o justo contrário da Aline. Eu não tenho nenhuma formação em EAD. Tudo o que eu vou falar hoje é baseado simplesmente na experiência que eu estou tendo nesses últimos 2 meses, né? Que eu tenho que lidar com esse ensino em tempos de quarentena, em tempos de pandemia, as angústias, os estímulos que eu tive, porque eu aprendi muito, isso eu tenho que falar. E já vou começando a dizer, eu era uma pessoa que via o EAD antes disso tudo, assim, torcendo o nariz, sabe? Eu olhava e falava, eu não sei, porque eu me achava uma pessoa que tinha dificuldade de aprender a distância, assim. E eu já percebi que ao ir atrás de vídeo no YouTube, tutoriais de como baixar o programa tal, de como fazer a aula assim, de como usar a plataforma A, de como usar o aplicativo de videoconferência B, eu aprendi muito já. E eu consegui ver a diferença nesses 2 meses em que eu já trabalho, de como os alunos, não necessariamente é só uma coisa fria e distante, mas ao mesmo tempo de quanto eles sentem falta, de quanto eles comparam. Então, acho que eu vou mais por esse lado, né? E sobre mim mesmo, já vale dizer, eu sou professor de história e literatura. Esses dias eu tomei um susto até, que uma aluna falou, professor, eu tenho 18 anos e em 2002 já tinha caído as Torres Gêmeas. Aí eu lembrei de que eu estava na sala de aula quando as Torres Gêmeas caíram, né? Dando aula. Não era como estudante, eu era professor. Eu falei, caramba, eu tô dando aula esse tempo todo já. de história, de literatura. Eu amo as duas matérias, eu amo as duas disciplinas, né? Sou bacharel em história, licenciado também pela USP, e faço parte do Clio História e Literatura, né, que é um coletivo de historiadores que produzem vários podcasts, produzem o ClioCast, que falam de história geral do Brasil, nós produzimos o Museando, que é um podcast especializado em museus, em museologia, produzimos o Medievalíssimo, né, a minha esposa Liliane e o Bruno tocam Medievalíssimo, que é um podcast especializado em história medieval, para a Fabiana poder ouvir também. Produzimos o Imprima-se a Lenda, que alterna-se casos verdadeiros e casos fictícios de história. E tem bastante conteúdo lá também para quem quiser acompanhar. Não, você começa dizendo que... Ah, você vai estar aqui e não é especialista em EAD, mas assim, seu currículo já é bem invejável também. Você comentou vários podcasts, aí eu vou aproveitar o ensejo. E já que você é um professor de história e literatura e faz parte, de certa maneira, aqui da equipe do Não Pode Tocar como colunista do Pataquadas, e é um podcaster já que entrou no ano passado para a podosfera em pouco tempo, já tem Denis Almeida e um monte de podcast assim, vou fazer um convite aqui para quem nos escuta agora. Você que acompanha Não Pode Tocar e se interessa por literatura, em especial literatura de ficção científica, vou aproveitar a presença do Denis para te recomendar que comece a escutar o nosso novo projeto. A gente inicia um projeto agora, essa semana, com um dos maiores portais de literatura do país, que é o Leitor Cabuloso, que é um projeto específico para discutir narrativas curtas de ficção científica brasileira, recente ficção científica brasileira, chamado Pindorama. É um novo podcast que o Denis está comigo, também Ana Rushi, o Samuel Muca, do Botecos Versados, e o próprio Sr. Basso, que é o patrão do Leitor Cabuloso. Então está sendo um prazer enorme assim, gravar aquele projeto, e eu super recomendo quem se interessa por literatura, tem curiosidade sobre ficção científica brasileira, que comece a escutar o Pindorama. O nosso primeiro episódio da primeira temporada sai dia 17 de junho, então agora nessa metade do mês a gente inicia, e essa primeira temporada vai até o final do ano. Isso mesmo, eu espero que todos acompanhem, gostem, leiam com a gente, sobretudo, né? É muito bom poder ter a chance de compartilhar leituras e experiências com os ouvintes e os leitores, né, do Leitor Cabuloso. Espero que todos gostem. De certa maneira, o podcast, ele já... Todos nós aqui, a gente tem alguma experiência com um aprendizado remoto, né? O podcast, ele compartilha disso, assim. Ele faz parte desse mundo em que o aprendizado remoto, ele se torna cada vez mais importante e... Então, apesar da gente falar de diversas coisas aqui nessas apresentações, acho que a gente já começou a puxar um fio do que vai ser o episódio de hoje, de alguns debates que a gente vai ter, né, Fabiana? Ah, com certeza. Eu tava aqui super distraída anotando os nomes dos podcasts, que eu tô super desatualizada. E aí eu até me distraí. Vou lembrar sempre do Medievalíssimo, que foi a primeira anotação do dia. Vou tentar não fazer aquelas anotações mirabolantes e ficar meia hora falando. Mas hoje acho que a gente vai se esbarrar em vários temas que envolvem, lógico, o ensino, a educação à distância, mas que também falam dessa relação nossa com aprendizagem não só no sentido educacional do professor para o aluno, mas também a gente sempre aprendendo, né? Eu acho que assim que eu também entrei em contato com a educação à distância, muita coisa do que eu tinha de pensamento a respeito dessa modalidade de ensino também se modificou nesse último ano, né? Pensando que só tem um ano aí que eu tô dentro dessa jornada, nesse outro, né? Essa outra modalidade de ensino. Então tem bastante coisa pra gente discutir nesse meio tempo. E se a gente pensa também como que não só muitos dos professores educadores começaram a se aproximar da educação à distância, ou pelo menos de algo que deixe um desejo de educação à distância por conta também da pandemia. A gente percebe como que a pandemia nos trouxe muito mais do que um vírus. Foram vários problemas sociais e educacionais que por anos, né, foram negligenciados, que vieram à tona por uma desestrutura desse sistema que ali é frágil, em constante ameaça de colapso. Né? A gente viu nessas últimas semanas as lutas antirraciais gritarem forte. Vimos desgoverno, atuar com o esvaziamento dos dados do Covid-19. Em meio a tudo isso, a insônia, cansaço, a gente ainda foi muito cobrado como educador, como educando e como família a manter aquilo que parece ser um pânico educacional. Vai parecer, em alguns momentos, que a gente está fazendo aqui um não pode chorar, onde a gente resmunga, né, sobre a vida, mas é bem possível também que a gente traga reclamações, né? Não tem como fugir disso. Faz parte do processo reflexivo apontar sobre os problemas e é bem isso que a gente deseja fazer aqui, né? Esse início de reflexão, mostrar os problemas e começar a pensar nos caminhos que a nossa educação toma. Então, nesse episódio, nós falaremos sobre educação à distância e essa lacuna que separa a modalidade da educação à distância do ensino que tem sido feito até o momento como uma medida emergencial. Esse episódio surgiu quase como um não pode chorar, de muitos conflitos, muito estresse, relatos difíceis de se lidar. E aí também a gente agradece muito ao Denis por isso, porque em vários momentos no Twitter a gente estava ali acompanhando os relatos dele, né, de como que é esse embate em relação a esse contato, né, emergencial da educação à distância. E da noite para o dia a gente viu esse sistema educacional diante de uma situação extremamente problemática, né, de como se manter dentro de um sistema presencial sem a presença dos envolvidos no processo. Então veio à tona a seguinte lógica: se não é presencial, mas à distância, então a gente vai começar uma educação à distância, em estado de emergência. E a gente se pergunta, será que isso é mesmo possível? Quando a gente observa o que está sendo feito neste momento, será que é possível? E aí, gente, o que vocês acham? Dentro dessa pergunta geral da Fabiana, acho que vão ter diferenciações que a gente vai ter que fazer, né? E para saber se é possível essa emergência, e do modo como ela está sendo feita, acho que era bom a gente pensar exatamente o que está sendo feito, qual seria o ideal do que é feito para um EAD e o que a gente tem realmente na prática com esse EAD emergencial agora. É um EAD? Ah, bem legal. É, eu ia propor isso mesmo, né? Porque pela fala do Denis, eu vi que o que ele tem feito é diferente da minha realidade. É, eu trabalho numa escola municipal do interior do estado de São Paulo. Três semanas antes da pandemia, né, estourar e de nós termos que entrar, né, em isolamento, eu assumi a coordenação da escola, então assumi a coordenação recentemente, 3 semanas depois veio todo esse processo. Fora essa realidade na rede municipal de ensino, eu tenho meu filho de 7 anos, que a escola dele optou, dentro dessas possibilidades, né, que foram dadas pelo Conselho Nacional de Educação, a escola dele optou por uma outra forma de lidar com esse ensino à distância, que é o que mais se assemelha, na minha opinião, à educação à distância. Mas como que é feito na rede de ensino que eu trabalho? Então, optou-se pelas atividades remotas. Então, as atividades remotas, diferentemente do ensino EAD, né, ela também é um ensino não presencial, lógico, que foi uma adaptação momentânea para esse momento emergencial no qual o país está vivendo. E essa proposta, ela dá a liberdade, né, para a instituição que adota ela de utilizar recursos online para transpor as aulas, mas também usa recursos que são pensados normalmente para as aulas presenciais. Então, chegando a essa questão da pandemia em uma rede de ensino que não estava preparada tecnologicamente, né, acredito que quase todos, mas enfim, para tudo o que aconteceu, tendo um público-alvo que também não tem acesso às tecnologias, aqui na minha cidade, a rede municipal optou por adotar atividades remotas impressas aos alunos. Então, quinzenalmente, esses alunos vão até a escola e buscam um bloquinho de atividades com o conteúdo ali daquela quinzena, que foi pensado a partir do que seria essencial no currículo nesse momento, né? Foi pensado entre os professores e Secretaria de Educação aqui do município. E esses alunos, então, levam para casa esse único recurso que as escolas estão oferecendo, que são essas apostilas de atividades. Algumas escolas têm disponibilizado grupos de WhatsApp ou postado alguns vídeos bem caseiros no YouTube, mas esbarra naquela questão que nem todos os alunos têm acesso a essas informações, né? Tem escolas aqui no município que ficam em bairros bem carentes. Então, tem as duas questões. E também não foi uma exigência da Secretária da Educação e do pessoal que organizou toda essa ideia, dos professores gravarem as aulas. Então, outros professores, por vergonha e por inúmeros motivos, não disponibilizam aulas aos alunos. Então, hoje, a realidade da rede municipal de ensino aqui é que a grande maioria dos alunos estão tendo acesso apenas a atividades impressas sobre o conteúdo. Então, alunos de 6 a 10 anos, né, do primeiro ao quinto ano, que é a escola que eu trabalho. E aí cabe à família gerenciar esse aprendizado, né? Realizar a leitura das atividades e promover a interação do aluno com as atividades propostas pelo professor. A escola do meu filho, diferentemente, adotou uma proposta em que a professora entra no mesmo horário de aula, numa sala, né, pelo Meet, e dá aula ao aluno como se estivesse na escola. Então, eu também percebo assim, né, o que os pais do município buscam como ideal e gostariam de ter, eu vejo, lógico, é um avanço em relação a ter a atividade ali impressa e sem interação, mas o quanto é difícil também para a criança, né, meu filho tem 7 anos, para crianças dessa faixa etária ficarem à frente do computador escutando a professora falar, sem poder interagir, né, porque ela ensinou todas as regrinhas quanto ao uso das salas de ensino, né, essa questão de não sobrepor a fala, não ficar usando chat na aula, então assim, a interação ela acaba que ela é nula, durante a tarde inteira. E eu percebo quanto isso é difícil para a criança também. Então, hoje eu vivencio essas duas realidades, duas escolas diferentes buscando chegar aos alunos de alguma forma, mas o quanto isso é difícil. Aqui no município ainda há uma terceira linha de trabalho com o EAD, que são as escolas estaduais, que adotaram outra metodologia diferente das escolas municipais e particulares, né? Então, as escolas aqui do estado de São Paulo, os alunos têm acesso a aulas gravadas e disponibilizadas na televisão, uma televisão de parceria local aqui da cidade. Esses professores não são os professores dos alunos, são professores convidados que gravam as videoaulas. Além disso, esses alunos receberam material didático diretamente nas residências, foi feito um plano emergencial do estado e esses alunos receberam todo o material nas suas residências. E também aqueles que não tinham acesso à internet para acessar um sistema que foi disponibilizado também, o estado está bancando, né, esse acesso é gratuito. Então, no município que eu moro, aqui no interior do estado de São Paulo, eu observo essas três frentes em relação às atividades à distância que estão ocorrendo agora devido à pandemia. Cada qual, né, se eu converso com pessoas envolvidas em cada um desses momentos, cada uma revela as suas dificuldades, né? Eu consigo falar com mais propriedade assim da que eu vivo. Essa de oferecer essas atividades remotas, essas apostilas aos alunos o que me vem à cabeça, assim, toda vez que eu entrego uma atividade para a família, como isso está acontecendo, né? O ensino EAD pressupõe muita autonomia de quem está envolvido nesse processo. A pessoa já entra ciente dessa autonomia. E como exigir essa autonomia de crianças de 6 a 10 anos? Né? E como exigir que esse pai, ele seja o mediador, que seja responsável pelo esse aluno, seja o mediador de conteúdos que muitas vezes nem ele sabe. Então, é um processo muito angustiante. Acho que essa palavra, assim, resume bem o que eu sinto nesse momento em relação às atividades à distância que estão sendo produzidas. Em qual vertente for, né? É um processo angustiante. Eu sei que você está coçando a garganta para falar aí, Denis, pode? É assim, né? Porque assim que a situação se deu por concreta, né, que vimos que realmente a pandemia tinha chegado ao Brasil, que teria que se fechar, a primeira semana o colégio, eu trabalho em um colégio só, né, da rede particular, sempre bom deixar claro, os alunos são de classe média, todos eles, e o que aconteceu? A primeira atitude foi, olha, vamos suspender as aulas por uma semana para ver no que vai dar, para ver qual é a situação. Suspendeu-se as aulas por uma semana e nós mandamos listas para os alunos, né? Atividade remota, enfim, vocês vão levar essas listas e na semana que vem vocês vão trazê-las para a gente corrigir. E essa outra vez deles voltarem com as lições nunca veio, porque na outra semana a escola já adiantou todas as férias, né? Ficamos um mês parados. Nesse um mês, faltava mais ou menos uns 10 dias, o colégio já tinha ciência de qual era a situação real e falou: olha, nós vamos usar a plataforma do Google, isso inclui o Classroom, isso inclui o aplicativo de videoconferências, usar a agenda, e fizemos um treinamento também remoto. Vários dias a gente teve que assistir vídeo de YouTube, fazer curso com formadores e corremos atrás para tentar fazer isso da melhor maneira possível. Aí é que vem a questão, né? Porque quando os alunos voltaram um mês após aquelas férias, eles estavam muito ansiosos para saber como que ia ser. Porque uma coisa que é muito engraçada, a gente pensa que o aluno odeia a escola, que ele não quer estar na escola em nenhum momento. E foi justo o contrário. Quando eles voltaram no final de abril, o que eu mais ouvia era o quanto eles queriam estar de volta na escola, né? E ao longo do mês de abril e maio, eu fui percebendo da parte deles um aumento dessa ansiedade, né? Dessa carência que eles tinham do espaço da escola. Porque eles não eram acostumados a ter uma relação de processo de ensino-aprendizagem com o computador, com o celular, com o tablet, né? Era sempre o objeto da diversão deles. E uma coisa que sempre foi colocada para nós professores é que a gente tinha que se atualizar, que a gente tinha que se atualizar, que a gente tinha que aprender a usar essas ferramentas ao nosso favor. E eu confesso que, pensando no professor de escola presencial, assim, os meus colegas e eu posso falar que a gente negligenciou isso por anos. E agora a gente está meio que pagando a conta. Porque a aula, para mim, ela tem dois momentos, basicamente, né? E eles são entrelaçados, eles não são separados. Você tem o instante da comunicação, que eu passo a informação para o aluno, né? Eu desejo que o aluno conheça tal fato, no caso da história, ou que ele entenda tal conceito da literatura, ou mesmo um fato da literatura. Isso até dá para fazer à distância, por uma videoconferência, tranquilamente. Mas quando a gente vai lá, e a Aline está falando, né, sobre os protocolos, desliga o microfone, não polui o chat, a gente fala isso tudo para eles. E no final a gente está matando toda e qualquer possibilidade deles interagirem entre si e muitas vezes interagirem com a gente. E aí o que acontece? Nós que aprendemos a vida inteira, professor, professora, o aluno tem que ser o protagonista do processo de ensino-aprendizagem. O aluno tem que ser o protagonista, que é uma coisa que eu sempre tentei fazer. Né? Eu gosto muito mais de descobrir que um aluno sabe mais do que eu, certa coisa, do que eu me sentir o deusinho que vai lá e chega com conhecimento pronto, né, para os meus adoradores. Eu percebi que a gente matou muito do protagonismo dele nesse modelo que a gente colocou naquele abril, naquele maio, percebemos o quanto isso estava equivocado e a gente ainda está adaptando esse modelo para dar algum protagonismo para eles de volta, que eles sentem falta. Eu, Denis, ainda acho que posso melhorar muito nisso, porque, como eu disse, eu nunca tive formação na área de EAD, de ensino remoto, nunca tive formação, eu digo. E quando o Rodrigo chega e fala, poxa, mas podcast, e é verdade, eu ouço podcast há anos, há mais de 10 anos, desde que o modelo chegou, a mídia chegou no Brasil, eu ouço podcast e eu posso dizer que eu aprendi muita coisa ouvindo podcast, ou seja, eu aprendi à distância, mas eu ainda não tinha nenhuma formação nisso. E isso me angustiou muito, né? Eu e minha companheira, a gente falou, eu falei muito para ela, eu tô me sentindo o protagonista de uma cena do Telecurso 2000, mas de maneira tosca, né? E com o tempo, eu começo a tatear alguma coisa no escuro, mas eu ainda estou muito distante de ficar realmente contente com a relação que os meninos e as meninas estão tendo com o conteúdo, com o conhecimento, com a informação que é passada para eles desta maneira aí, que a gente está vendo agora. Nossa, eu fico pensando como que essas relações entre o educador e o aluno, elas são prejudicadas, né? E como que essa aproximação entre o que a gente chama, né, de educação à distância e o que é um ensino remoto, o máximo que elas vão se aproximando é no uso de tecnologia, né? É mediado por tecnologia, mas no final das contas, o que está sendo feito até o momento é pensando no ensino presencial, né? Como a Aline tinha falado também, a gente tem um ensino remoto que ele é de um uso pontual, mas ele não deixa de ser um ensino presencial aplicado numa plataforma digital. A gente tenta cada vez mais se aproximar a essa vontade de uma educação à distância, mas a própria educação à distância ainda está se desenvolvendo, historicamente falando. As coisas são todas muito recentes, né? E, igual o Denis falou, eu me sinto num Telecurso 2000, só que tosco. Nossa, eu tenho ótimas memórias do Telecurso 2000. E aí eu fico pensando, gente, tem muita coisa ainda para ser feita para a gente conseguir pensar nessa relação com a educação à distância de fato, né? Se a gente pensa como que ela se estrutura, como que é essa modalidade de ensino. Porque quando a gente fala até mesmo modalidade de ensino, significa que se possui um modo de funcionamento que é próprio, que é específico para que aquilo ali funcione. O ensino remoto, ele não é uma modalidade necessariamente de ensino, né? O ensino remoto, nesse sentido, né, de comparação, ele é muito mais pontual, ele é para uma emergência, como tem acontecido agora, ou para casos muito específicos. E a gente percebe que essa lacuna é muito grande e que ela não vai se resolver da noite para o dia. Durante a minha formação, dentro da área de licenciatura, né, artística, e mesmo dentro da minha área de docência, pensando no ensino presencial, o tempo todo a gente ouvia, você tem que investir, igual você falou, né, Denis, você tem que investir na sua formação, pensa nas tecnologias, o que você pode fazer, mas... Não, às vezes não é nem um nariz virado para a situação, é mais uma relação de não há tempo, né? A nossa estrutura educacional, ela nunca forneceu esse tempo de fato, né? Essa ferramenta para que esse aprendizado ele acontecesse, mesmo que a gente tenha cada vez mais as formações de professores, mas a gente não dá conta de tudo isso, né? Então, ou você está trabalhando no ensino presencial ou começa a trabalhar no ensino à distância. Só que quando a gente tem uma emergência que faz com que as duas coisas se juntem, é catastrófico, né? Porque a gente vai ter vários e vários problemas que vêm aí de décadas, tendo que ser resolvidos em semanas. E lógico que isso não vai acontecer. Se o Aline estava falando, se a gente tem essas várias realidades em um único município no interior de São Paulo, que é um dos estados do Brasil, imagina se a gente for pensar a totalidade. Então, são apostilas, são as folhinhas, é o uso da televisão, é o uso da internet, são vários meios. E que eles passam, na verdade, por aquilo que a gente fala, né, dessas diferentes gerações que vem do histórico mesmo do ensino à distância, né, da educação à distância. Porque quando a gente pensa na educação à distância, a gente tem primeiro uma base que ela era tecnológica textual, né, os primeiros cursos realmente, né, que eram feitos à distância, eles eram por folhetins. Acho que o primeiro foi por um jornal, era um curso de taquigrafia, nem sei. Eu fiz caligrafia pelo Instituto Universal Brasileiro. Olha aí, né? Eu lembro de você falando também que você estudou algumas coisas que era de... Como é que fala? De desenho também, coisas também, assim. Também fiz curso de desenho. Esse é... Te cortando aqui para acrescentar isso, que antes que eu esqueça, que é uma diferença que eu acho que vale a pena comentar dentro desse histórico, sobre o ensino à distância, ele ser algo pensado metodologicamente para as tecnologias, razoavelmente recente, assim, como algo razoavelmente recente, porque ele parecia sempre ser um quebra-galho. Como fazer com que a educação chegue até as cidades do interior, até as pessoas que não têm condição de estar numa escola, para as pessoas que já passaram do período, entre muitas aspas, normal de formação, e a gente começava a tentar fazer uma formação de adultos através desses materiais disponibilizados, né, dessas apostilas, e isso se transforma muito recentemente para se pensar em algo que não seja o quebra-galho da distância. E que, no final das contas, não deixa de ser esse quebra-galho, mas a distância ela é sempre considerada, né? À toa que se chama educação à distância. Você falou isso desse alcançar as pessoas que estão mais à distância, vamos dizer assim. Uma coisa que eu não sabia e que eu fiquei, assim, pensando muito a respeito, foi que os primeiros cursos superiores que eles foram realizados, de fato, à distância, eles foram criados na África do Sul. Só décadas depois é que o ensino superior ele foi chegar em outros países, mas ele começou dentro da África do Sul. Quer dizer, a gente tem um ensino à distância, a gente está usando aqui ensino à distância, educação à distância como similares, né, como termo similar, que a gente não conhece, no final das contas. Porque tem muita coisa aí ao redor que vem de várias frentes. Se a gente fala dessa primeira geração que ela era textual, igual o Rodrigo falando, né, desses cursos por correspondência que a gente fazia no interior, ou depois também a segunda geração, que ela vai ser analógica, que é ali década de 60 e 80, que vai usar a televisão, Telecurso 2000, o Telecurso anterior ainda, da década de 70 também, e depois vem essa terceira geração que supostamente é a que a gente vive, que é digital. Só que não é bem assim, né? Porque a gente vai ver, igual a Aline falou, alguns locais vão querer utilizar mais, vão poder ou optar, enfim, vai ter como recurso mais a parte textual ou analógica, usando a televisão e não necessariamente a internet, o computador. Então a gente tem uma série de problemas que surgem na nossa cara, assim, resolva. E a gente sabe que não é por aí, né? Esse impacto na educação, ele vai ser muito grande. Não só na educação, pensando de um modo geral e despessoalizado, de certa forma, mas também para os educadores e para os educandos, né? São pessoas envolvidas nesse processo. Então, realmente não é nada simples. E falando em relação ao acesso dos alunos a essa atividade, por exemplo, aqui no meu município foi feita uma pesquisa, né? Então, para saber dos alunos da rede pública, né, da rede pública de ensino, como que eles estavam em relação a esse acesso. E aí eu me espantei, porque eu, né, pensei que os alunos das escolas estaduais, por estarem tendo muito mais oportunidade de recursos que os alunos das escolas municipais, eles teriam muito mais acesso, já que tem aulas disponibilizadas na televisão, né, tem o acesso gratuito ao aplicativo, receberam materiais didáticos em casa, né, materiais de qualidade, livros, gibis, materiais de leitura, mas a porcentagem, por exemplo, do estado de acesso de maneira geral aqui no estado de São Paulo, ela tem sido de 49% dos alunos, né, foi feita uma pesquisa e 49% dos alunos estão tendo acesso, enquanto que na minha escola, que nós oferecemos essas atividades escritas, 79% dos alunos tiveram acesso, né, então nem sempre também a garantia dos recursos é a garantia que isso chegue ao aluno, por N motivos, né, porque a gente achar que também oferecer Na situação pública de ensino, que oferecer os recursos, isso vai fazer com que chegue ao aluno, a gente se engana, porque tem as questões familiares que estão por trás de todo esse processo, né? Como que está sendo a vida desses alunos? Muitos estão em situações vulneráveis, passando fome, os pais perderam o emprego, então os pais, eles não estão com condições, muitas vezes, físicas, psicológicas, nem financeiras, de atuar como esse agente no processo educativo dos filhos. Então, não estão buscando o acesso, não estão oportunizando o acesso aos filhos, né? Isso é bem complicado também. Na escola em que eu trabalho, quando nós ligamos para as famílias que não estão indo buscar as atividades, são muitas as falas em relação a isso, né? Olha, eu tive que mandar meu filho para outra cidade porque eu precisava trabalhar e não tem com quem ficar. Ou familiares que também falaram que não buscaram as atividades porque eles próprios não têm estudo, então que eles não saberiam explicar para o aluno. Alguns tiveram que contratar professor particular, porque não saberia explicar a matéria, e isso a gente está falando de uma realidade de primeiro ao quinto ano. Então, eu imagino a complexidade disso na rede pública, do sexto ao nono ano, do ensino médio, né? Como que está sendo essa interação com as atividades, né? O acesso somente não garante que esse vínculo entre escola e aluno, ele está sendo realizado. Só dar as condições não garante que o aluno, de fato, está continuando com esse vínculo com a escola. Diferentemente da rede particular, que, por ser, né, escolas menores e comunidades menores também, eu percebo que esse controle, ele é muito mais fácil de ser realizado. É uma dificuldade também por ele, motivos, como o Denis falou, mas eu acredito que as escolas particulares, por ser um grupo menor de professor e por ter, né, conhecimento ali da sua comunidade, conseguiu investir numa formação, nem que fosse mínima, aos professores, para acesso a esses recursos, né, porque não é fácil de um dia para o outro sair gravando vídeo, e postando vídeo, e fazer edição. Então, precisa passar o mínimo que você segurança para o professor, nem que seja assim, ó, corra atrás, você é capaz, você consegue, né? E conseguiu também fazer um controle e dar um suporte aos pais, diferentemente da rede pública, que eu percebo que nem sempre isso acontece. O pouco de suporte que a gente consegue fazer dentro do grupo de funcionários, dentro da equipe, também foi reduzida, né, por conta do isolamento, as equipes de funcionários nas escolas, elas estão bem reduzidas, ele não alcança todos os alunos, não alcança toda a comunidade, porque é uma comunidade bem heterogênea, né? Nós temos famílias que têm acesso à internet e contrataram professores particulares, por exemplo, até famílias que o pai não está indo buscar atividade porque ele não sabe ler e escrever. Então, ele está envergonhado de, nesse momento, ter que explicar para a criança isso, né? E não conseguir ajudá-la. Então, são realidades bem, bem divergentes, assim. Que, lógico, né? A gente não estava preparado, mas que está aí. É um desafio. A Aline já até tocou em alguns pontos aqui, acho que a gente pode até falar de modo mais direto sobre os problemas que a gente já identificava e apontava. No ano passado mesmo, isso se tornou algo mais presente nas discussões, os problemas e as dificuldades de discutir a possibilidade de implementação de uma educação domiciliar. No ano passado, a gente acompanhou o avanço de uma proposta de que o ensino domiciliar ele fosse aplicado de modo extenso no Brasil, e a maioria dos profissionais da educação apontou que a gente não tinha condições de que que essa educação domiciliar ela fosse aplicada, tanto por esses pontos que a Aline comentou, né, da dificuldade de a gente conseguir verificar a capacidade e a disponibilidade das famílias para poder investir na presença em formação dos filhos, mas também numa distorção em cima de qual seria o papel da escola, o papel da trajetória escolar para a criança, como se fosse possível que os pais, eles mesmo que detenham um conhecimento técnico e uma formação que os capacite a gerenciar o ensino dos filhos, que eles poderiam prover aquilo que uma escola provém dentro de uma educação formal. E isso junto com uma discussão de fundo ideológico extremamente complicada, que era o receio de que a escola, eu vou usar a palavra, que é a palavra que cai na boca do povo e que é extremamente distorcida também, né, que a escola ela promoveria alguma espécie de controle ideológico. Então hoje a gente tem controle de doutrinação ideológica. Hoje a gente tem um cenário em que os pais eles têm uma possibilidade, em alguns casos, de estar mais presentes no ensino. As crianças elas estão em casa, elas precisam desse auxílio familiar na maioria das vezes, e como você comentou, Aline, a gente tem uma realidade socioeconômica e de formação que nos indica que isso não vai acontecer, que isso não tem como isso acontecer como mágica, que as gerações anteriores poderiam auxiliar as crianças nesse sentido. E aquela discussão que ela não se solucionou ano passado e que ela continua a ser uma discussão presente para o cenário da educação, passando por uma pressão enorme que descredita o papel de professores e professoras, agora a gente se encontra numa encruzilhada na qual a gente precisa trabalhar com as famílias que não estão preparadas para isso, enquanto o debate público e a politização da educação, ela não se solucionou, ela continuou a ser um ambiente de muito atrito, né? E eu não sei se o Denis, como professor, tem passado por algum contato, alguma experiência com os pais, com as famílias, mas tenho acompanhado alguns relatos de colegas que têm tido dificuldade nesse sentido, porque aquela discussão de 2019 voltou, e ela voltou agora com um poder circunstancial nas famílias de controle de qual é o conteúdo, muitas vezes sem compreender qual é o conteúdo realmente que é passado pelos professores e professoras e por que qual que método é esse que faz com que os professores precisam abrir margem para algumas discussões com as quais muitas vezes os pais não concordam, né? Então isso é um dos problemas, dos muitos problemas que eu identifico nessa educação domiciliar, que ela não foi implementada no ano passado, mas agora aparentemente abre-se uma margem para que ela seja implementada também de improviso, mas de certa maneira à força. Engraçado, Rodrigo. Aconteceram semana passada e hoje duas conversas que têm tudo a ver com o que você está falando. Semana passada, uma mãe entrou em contato com o colégio, né, porque ela estava muito descontente com os conteúdos. E ela estava descontente justamente com a história. E o professor, no caso, era eu. Porque eu tinha lá no conteúdo que trabalhar o povo hebreu. E eu deixei muito claro que, como historiador, eu nunca poderia usar apenas e somente a Bíblia como um documento histórico. Eu teria que usar as mais diversas fontes para entender a história de um povo. Eu teria que ir atrás de fontes correlatas, eu teria que ir atrás de fontes arqueológicas, e que a Bíblia ela não tem nem o compromisso de ser ipsis literis a história do povo hebreu ali, no caso, né? E a mamãe ligou no colégio muito brava comigo, né, que eu estaria desrespeitando a religião dela e do filho, por justamente falar que o que ela acha na religião dela de que é a verdade, eu estaria falando que não é a verdade científica. E é uma mãe que falou que ela só percebeu isso porque tem a sorte de que ela estava acompanhando a aula no lugar do filho. A câmera desligada, o microfone desligado, e quem estava ali não era o aluno. Quem estava ali era a mãe, assistindo a aula para filtrar o conteúdo para que o filho tivesse o que ela queria. E ela reclamando no meio da reclamação, ela disse que está tendo muito trabalho de fazer isso tudo. Porque imagina ela ter que assistir todas as aulas para poder passar as aulas para os filhos. Se você pensar, é uma loucura. O segundo caso aconteceu hoje porque veio uma mãe muito preocupada e de um aluno também do sexto ano, de outra sala, e era de um menino que tem um quadro de hiperatividade, bem sério. E ele não consegue, não é assistir a 5 horas de aula por dia em frente ao computador. Ele não consegue assistir os 40 minutos de uma aula. Imagina para um menino ou para uma menina hiperativos, você colocar ele sentado numa cadeira para ele ficar das 7 horas da manhã até o meio-dia e meia, com um intervalo ali de meia hora no máximo. Chega a ser tortura para uma criança dessas fazer isso. Se ela já acha enfadonho aquele ambiente que acha... Se ela já acha torturante aquele ambiente que é cheio de sensações novas o tempo todo que estimulam ele, imagina ficar em frente numa tela olhando slides com uma cabeça flutuante do lado. É bem complicado isso. E a mãe, ela falou para mim, ela falou, olha, antes eu pensava... que ela usa o termo em inglês, né? Ela fala, antes eu achava que o homeschooling talvez fosse uma possibilidade para o meu filho, né? Porque eu via que ele tinha grande dificuldade com a escola, mas hoje eu vejo que é justo o contrário. Então teve também o caso, tem tanto caso da pessoa que recrudesce nessa posição do ensino domiciliar, quanto também tem o caso do pai e da mãe que fala, opa, talvez eu esteja errado até aqui, talvez eu possa aprender alguma coisa com isso, e a valorizar um pouquinho mais a escola, o professor, o processo educacional, que é social também, depende de uma sociedade. O meu filho precisa de alguém para ele poder olhar e trocar, nem que seja assim, realmente um sorriso, um olhar, no meio de, olha, essa matéria está difícil, ou nossa, olha que fácil, olha que boa essa aula, nossa, que chato que é. Até isso é aprendizado. E eu percebi que, no caso da segunda mãe, ela realmente percebeu isso, do quanto isso seria importante para o filho dela. Eu estou tentando digerir as ideias ainda, porque quando a gente escuta, né, esses relatos, igual o Denis falando, eu fico, gente, é tanta coisa para você digerir e tentar entender a realidade que parece que a gente realmente não vai dar conta. E é um fato, é muita coisa para você, para se dar conta, né? Não é à toa que a gente está numa crise. Então, você achar que vai encontrar a resposta miraculosa do nada para a educação é muita ingenuidade, né? Vocês falando, né, dessas relações, se a gente pensa, se a gente tem uma desigualdade digital, a gente tem vários outros problemas que estão ao redor, né? Igual a gente tinha falado antes também, de pensar essas desigualdades que elas estão cada vez mais acentuadas por conta desse conflito, né? De levar essa tentativa estranha de levar para dentro de casa o ensino que ele é presencial. Né, isso vai gerar conflitos. Não, essa semana a gente tinha visto um tweet que eu tinha respondido de uma moça que recebeu também a reclamação, né, de uma mãe falando que era ensino ideológico e não podia falar sobre o caso do menino Miguel e que era um absurdo. E as coisas vão ficando tão complicadas, porque quando a gente pensa em educação à distância, a gente tem uma estrutura que ela tem tentado cada vez mais se desenvolver para aproximar, né, essa questão do distanciamento. Financiamento é extremamente importante, né, como um ponto de partida para tentar solucionar os problemas, né? Como a Aline disse, esse recurso, você ter o recurso, não é garantia de nenhum vínculo desse aluno com a escola, né? Assim como a gente vê os pais assistindo a live, e Denis, não é um caso isolado, né? Eu ouvi pessoas falando e eu não estou dando conta de ter as aulas do meu filho, mas gente, não é para você ter as aulas do seu filho. Só que tem outra realidade também. Se você coloca uma criança igual da minha amiga que tem 6 anos de idade na frente de um computador para ficar na frente de 30 crianças gritando e dizendo não estou entendendo e que não conseguem fechar o microfone, ou que também não devem, será que devem fechar o microfone? Esse estado de estresse não permite que a criança esteja sozinha também, e aí ela tem que ter alguém do lado. Então a gente cria uma situação de conflito ali no meio, porque se é um ensino que ele é presencial por modo digital, numa relação que ela é síncrona ao mesmo tempo, o que está envolvido ali no meio, né? Essa educação domiciliar, que seria, né, um homeschooling realmente, a escola não estaria junto, só que a gente não tem estrutura para isso, de fato. É algo que vai ter que ser discutido durante anos. anos, muitos anos, para começar a pensar como que isso pode ser feito. Mesmo a educação à distância, a gente ainda tem discutido como que isso pode, talvez, quem sabe, ser pensado em relação à educação básica. A gente tem uma situação de pandemia, a gente tem uma situação emergencial, e aí a gente tem o ensino remoto, porque tem uma série de preocupações, seja da rede privada ou da pública, em relação à defasagem de conteúdo, à evasão escolar, mas o que está se priorizando nesse momento? Acho que uma das grandes dificuldades, né, como o Rodrigo tinha dito, né, o que acontece de fato como dentro dessa relação, o que se prioriza? É um conteúdo? É o calendário? Ou é o apoio, o estado psicológico dessa criança? Né? Porque a gente está falando aqui muito do ensino básico, porque a modalidade de educação à distância foi pensada desde o seu início, historicamente falando, dentro do ensino superior e profissionalizante, muitas vezes mais técnico. Aos poucos ela foi se aproximando, mas era ensino superior. Você tem um adulto que ele vai ter um sistema cognitivo, ele vai ter um modo de apreender o conteúdo, um modo de reagir, um pensamento que já é minimamente independente. E mesmo assim a gente tem muita dificuldade. Quando a gente fala de educação à distância, a gente está falando de momentos que eles são síncronos, né? Igual a gente lá na Univesp, a gente faz as lives, você está em contato direto, momentâneo, junto ali com os alunos, mas a sua estrutura, ela é muito mais complexa. Você tem o professor, você tem o tutor, você tem o facilitador, o mediador, tem toda uma rede de apoio para que se tenha um vínculo, de fato, com a instituição. E mesmo assim, esse vínculo é muito difícil de ser estabelecido. E a gente luta todo santo dia para fazer com que esse vínculo aconteça. E mesmo no ensino superior, a gente tem uma defasagem muito grande, a gente tem uma evasão muito grande. Porque você não vai necessariamente fazer como os pais estão fazendo, né? Fecha a câmera e finge que o aluno está ali. Não, o próprio aluno finge que ele está ali ou ele nem aparece. A gente tem situações que são muito complicadas, né? E isso pensando em ensino superior. Agora imagina a educação básica, né? Que a gente tem uma outra demanda que ela muitas vezes fala mais de uma socialização e de um pensamento reflexivo em sociedade do que necessariamente algo que pode ser sanado de um contato realmente à distância. Não é tão simples da noite do dia para o dia. Assim que a gente vai conseguir resolver tudo isso. E a gente esbarra também na questão da definição de papéis, né? A EAD, os papéis são muito claros de quem participa do processo. Então, o professor na EAD, ele é o professor conteudista, ele vai procurar conteúdo para aquela turma, ele vai passar esse conteúdo para uma equipe de design educacional, que vai desenvolver esse conteúdo ali de uma forma mais atraente ao aluno, mais interativa. Esse conteúdo é postado em uma plataforma. Nessa plataforma, o aluno vai ter contato com o mediador, que vai levar as dúvidas que ele tem ao professor, vai dar suporte para essas dúvidas. Esse mediador, facilitador, ele vai, inclusive, marcar momentos síncronos com os alunos, como as lives, para tirar dúvida, para fazer resumos de conteúdos. Então, é todo um processo, mas com definição de papéis bem claras. O que foi colocado hoje, né, de forma emergencial, até mesmo para as escolas que estão tentando gravar videoaulas, estão tentando se inserir nesse processo, é que uma pessoa acaba fazendo tudo. Então, o professor da disciplina, ele produz o conteúdo, ele grava o vídeo, ele tenta editar esse vídeo para deixar isso de uma forma mais atrativa, ele tenta depois fazer a interação professor-aluno. Então, isso tem gerado também, é um ponto que a gente não falou até agora, mas profissionais sobrecarregados. Não é difícil a gente escutar nas falas dos professores o quanto, né, todos nós estamos cansados desse processo, porque sobrecarrega, colocou muitas funções sobre a sua atividade, que já não é fácil, né? Não é fácil você buscar o melhor conteúdo para a turma, pensar nas estratégias de ensino, tudo isso demandava muito tempo já. E junto a essa demanda de tempo, né, na pesquisa das suas atividades, você está tendo que fazer várias outras coisas. Então, assim, a sobrecarga em cima do profissional da educação, ela também está gigantesca. Acho que de todos os meios, desde aqueles que estão ali fazendo as atividades remotas por folhas impressas, né, porque ele tem que pensar em meios, nem que for escrito, de promover essa interação. Então, o que a gente tem recebido de formação aqui dos professores do município é: procura fazer essa interação de forma escrita, para quando a criança ler, ela conseguir te enxergar ali na atividade. Então, quanto é difícil, né, de fazer. pensar nessa mediação sala de aula e transpor tudo isso para o papel. Ou também como no caso do Denis, que tem que passar ali na videoaula tudo que ele gostaria de estar desenvolvendo presencialmente com os alunos, sem muitas vezes deixar com que a interação ocorra, né, porque a própria plataforma dificulta esse acesso, e também sem ter o retorno e tendo que fazer várias funções em uma só. Então, isso é outro ponto assim, bem complicado para esse momento. A sobrecarga de trabalho em cima do profissional da educação e esses feedbacks, né, que nem sempre são positivos dos pais, que desconhecem todo esse processo, né, que acham que o professor está em casa sem fazer nada. Acho que o professor que não escutou essa frase na pandemia, ele não saiu de casa, assim, porque seja em rede social, né, ou seja entre os vizinhos, fala da vida boa do professor nesse momento, porque não está trabalhando, né, está só ficando dentro de casa, então não sabe a dificuldade que é todo esse percurso. Vou até comentar duas coisas em cima disso, né? A gente ainda está discutindo um pouco de educação domiciliar, mas já saltando aqui para esse ponto que a Aline comentou. A primeira fica como indicação também. A gente tá gravando esse episódio aqui hoje com alguns enfoques, né? A gente está discutindo o que que significa principalmente essa transição e esse improviso em cima de um ensino remoto e uma EAD depois do isolamento social. E sobre essa precarização do profissional da educação, além do que a gente comentou, que a Aline comentou e do que a gente vai comentar aqui ainda, eu vou deixar linkado no episódio o endereço para quem quiser acessar o Midcast, porque na mesma semana em que a gente está gravando esse episódio, o pessoal lá do Midcast, participo do Midcast semanalmente também, nos episódios sobre política, o Midcast vai gravar um episódio especificamente para tratar desse ponto, da precarização dos profissionais da educação, com depoimentos de outros profissionais espalhados pelo Brasil e um debate em cima disso. Então, em complemento ao nosso episódio de hoje, eu sugiro fortemente que vocês que nos escutam também vão lá acessar o Midcast e escutar esse episódio, que deve ser lançado pouco depois do nosso, né? Então, talvez uma semana depois que a gente lançar depois que esse episódio estiver no ar, já vai estar disponível o episódio do Midcast discutindo a precarização do trabalho dos profissionais da educação durante esse período de improviso da pandemia. Até dessa incompreensão, né, sobre como que produzir material, o planejamento principalmente de um professor em ensino remoto, ele exige bastante quando parece ser o contrário, que mesmo que haja uma boa vontade de cumprir o isolamento social e de manter o ensino remoto por necessidade, há uma incompreensão sobre o que os professores têm feito. Então você encontra declarações e uma certa pressão para que os professores eles cumpram algumas exigências como se eles estivessem à toa. Ou a ideia de que o professor vai ter que receber menos porque ele não vai ficar lá. Ele vai ficar todo o tempo da aula postando materiais para os alunos, ou respondendo dúvidas o tempo inteiro. Isso desconsidera a grande mudança no planejamento, o tempo que o professor ele vai gastar para produzir material que ele vai estar disponível para as turmas, que é muito maior do que a rotina que a gente levava, com um planejamento que ele já era maciado por semestres e semestres e semestres de experiência, que você já tinha parte do planejamento do que ia se efetivar com aquelas turmas no presencial. Então, mesmo instituições que elas ainda têm uma compreensão de cumprir esse isolamento social, por um lado, a distância de muitos gestores da educação de o que é o trabalho do professor e da professora, faz com que a gente sofra um outro tipo de precarização. Além dos cortes salariais, a gente ainda vai ter uma dificuldade enorme de explicar por que que o professor, na verdade, está trabalhando às vezes mais. Na maioria das vezes vai trabalhar mais. Ele vai ter que despender um tempo muito maior da sua rotina para poder desenvolver aqueles materiais e atender aqueles alunos, além de um outro tipo de trabalho que ele é constante. Quando a gente está habituado com uma, principalmente para professores e professoras que eles estavam no ensino presencial e tiveram que de improviso passar para o ensino remoto, o professor que ele está habituado com aquela rotina, aquele trabalho não continua da mesma maneira mentalmente para ele depois. Agora, quando você realiza esse trabalho de casa, quando você está ou você está atendendo os alunos ou você está pensando nos materiais que você tem que disponibilizar e produzir para o dia seguinte. Então, o trabalho ele não te abandona, o ambiente de trabalho não te abandona e a carga psicológica do ato de trabalhar não te abandona quando você fecha o portal do aluno. Isso é uma coisa que ainda vai ser muito mais difícil de ser considerado. Então, você tem junto a essa precarização, uma incompreensão compreensão da gestão que eu gostaria de conectar aqui com uma perspectiva, porque o ensino remoto e a educação à distância, ela pode parecer para muitos gestores mais barata do que o ensino presencial. E professores de ensino à distância costumam ganhar menos do que professores no presencial em diversas instituições, principalmente instituições de ensino superior e particulares. Eles vão ganhar menos. E tenho observado que algumas grandes redes de ensino particular superior, principalmente, elas têm fechado turmas para reabrir como ensino à distância, já com um planejamento de que, independente da retomada das atividades, da possível retomada de atividades presenciais depois do fim da pandemia, a ideia é continuar com o ensino à distância, porque vai ser mais barato, aqueles profissionais vão receber menos, inclusive com a dispensa de doutores e doutoras, que custariam mais. Então você fica com os profissionais que têm no máximo especialização, eles vão receber menos, e no ensino à distância vão receber menos do que receberiam no ensino presencial. Então é se aproveitar da situação da pandemia para instituir um tipo de gestão neoliberal do ensino focada numa produtividade técnica e que desconsidera as modificações metodológicas que são necessárias para você efetivar o ensino à distância com uma qualidade similar ao que você teria com o que a gente já defendia e não conseguia instituir há muito tempo, como uma educação crítica. Então, isso para o ensino superior eu tenho visto de maneira muito triste, como uma verdadeira implosão de parte do ensino superior particular. A perspectiva que eu vislumbro para o restante, para o segundo semestre e para os próximos anos, é que esse profissional ele vai estar voltado quase que exclusivamente para suprir uma demanda técnica e que cada vez mais ele vai receber menos pelo tempo que ele gasta, sendo mais explorado psicologicamente. Esse processo de ensino. Estou fazendo um enorme discurso aqui, mas é uma conexão que eu gostaria de fazer. Precarização do ensino e os interesses por trás de grandes redes de ensino particular, principalmente, para que o que se ensina, os objetivos do ensino, eles sejam objetivos muito específicos, não de formação de um cidadão crítico, mas de suprir um exército de reserva para o trabalho. Então você vai suprir um mercado de trabalho com exército de reserva com formação técnica, e para isso você não precisa exatamente de um profissional da educação. Você precisa de alguém que consiga gerir alguns conteúdos já determinados. Isso eu vou colocar alguma coisa a mais ainda nesse longo discurso que eu estou fazendo, que é, recentemente, o Ministério da Educação, ele começou a divulgar uma campanha, que eu não verifiquei se aquilo se efetivou em contratos realmente, mas é uma campanha para formação de profissionais da educação em parceria com instituições. Essa campanha não indica de imediato quais são essas instituições parceiras, mas aparentemente são instituições particulares que recebem dinheiro do Ministério da Educação para disponibilizar esses cursos de formação para profissionais da educação. Como se nós não tivéssemos instituições de ensino superior públicas que pudessem promover esse tipo de formação sem que o MEC tivesse que gastar o dinheiro público com isso. Então me parece mais uma estratégia para pegar dinheiro público e desviar para redes particulares. Não sei se isso vai se efetivar, porque aparentemente a maioria das campanhas do Ministério da Educação que elas foram propagandeadas no último ano e meio, elas não aconteceram. Se gastou dinheiro com a propaganda, mas na prática, quando aquilo iria se verificar ou não se verificar, ou aquilo era contestado no Congresso e caía, ou simplesmente não era possível de ser realizado, como era o caso do IDEI Estudantil, que depois de muito se gastar com propaganda, de uma expectativa criada nos estudantes de que eles teriam um ID digital muito mais fácil, aquilo não se efetivou. Então eu misturei um monte de coisa aqui, é de certa maneira uma revolta também, em cima do que está acontecendo, do que eu tenho observado, mas para mim toca na precarização e no que a gente espera que seja feito com a nossa educação à distância, que ela vai sim ganhar mais força. O ensino à distância, a gente vai ter que encarar uma ameaça de que o ensino à distância ele seja utilizado como não só como um quebra-galho, mas como uma possibilidade de substituição do ensino presencial? Rodrigo faz seus longos discursos para deixar a gente, meu Deus, o mundo tá explodindo, socorro. Não, mas você está falando uma coisa que está acontecendo, porque é como a pandemia fez com a gente, é um tapa na cara seguido do outro e a gente não tem tempo de respirar, entendeu? Pelo menos da minha parte, eu fico pensando, gente, é muita coisa, porque você vai falando e os problemas que eles agora são macro, que eles são grandes e muito perceptíveis, eles são os mesmos problemas pequenos que eu via no começo, quando eu comecei no ensino, na educação à distância, mas que aquela esperança ingênua de não, é uma ferramenta, é uma modalidade, tem tudo para dar certo. Só que né? Temos muitos, só que o modo como a nossa sociedade se organiza e o poder do capital é tão grande, o poder do lucro, que mina todo o sistema educacional. Então, mesmo dentro das estruturas, igual a gente estava conversando, falando com a Aline, né, você tem os papéis muito bem definidos, você tem toda uma estrutura para que esse profissional tenha um professor, mesmo que esse um professor, que ele seja o conteudista, ele atenda milhares de alunos, isso vai acontecer. A gente vai ter que ter vários outros facilitadores, que aí é o meu papel e de Aline, né, dentro da Univesp, para também trazer essa ligação do sujeito do estudante, né, com a instituição. O problema é, essa precarização do trabalho, ela vem nesse sentido. Então, é um professor, milhares de alunos e facilitadores que não vão receber do mesmo modo que deveriam receber pelo trabalho que fazem. E isso é uma realidade que já acontece e que muito provavelmente vai se estender, sim, para outros campos. Ainda mais se a gente for pensar se isso se tornar uma realidade em ensino básico. A gente tem, sim, uma educação à distância, que ela nasce no Brasil com muita força, mas por conta de uma conjuntura política, ela pode se tornar, ao invés de uma modalidade que, novamente, que encontraria pessoas que estão à distância e faria com que a educação ela fosse fortalecida, ela vai fazer justamente o contrário. Ela vai minar a educação e a gente não vai ter um processo de ensino-aprendizagem, a gente vai ter um lucro para poucos. E, infelizmente, eu acho que essa é uma realidade e que a gente não dá conta tão bem de trabalhar ela nessa medida emergencial, entende? A gente tem várias coisas surgindo ao mesmo tempo e que dificulta a gente conseguir pensar em como solucionar e sair fora dessas outras relações. Se, como você disse, será que esse longo discurso, barateamento de custos e tudo mais, vai se tornar uma realidade? Eu acredito que é um risco, é sempre um risco, né? Eu estava pensando, Rodrigo, na hora que você estava falando tudo, eu até mandei agora no chat a reportagem que me baseei lá atrás numa aula fio. Quando você estava falando, eu estava pensando uma senhora chamada Elizabeth Guedes, que é a vice-presidente da Associação Nacional de Universidades Particulares, que é uma grande entusiasta do que ela chama de ensino à distância. Por que eu falo que é o que ela chama de ensino à distância? Porque, por exemplo, ela defende curso 100% online para enfermagem, para ficar em um exemplo. E aí mora a questão. Eu, infelizmente, eu sou pessimista bastante para acreditar que existem muitos oportunistas no Brasil. E o oportunista, ele nunca perde a chance de querer se dar bem. Então, respondendo a tua pergunta, sim, eu acho que vai haver o uso desta realidade que nós estamos agora, de pandemia, de ensino remoto, ensino à distância, educação à distância, atividades remotas, todas essas questões vão ser usadas para justificar uma precarização, sim. Que ela já acontece, como a Fabiana bem colocou. Ela já acontece agora. Ela só vai ser legitimada. Falar, se nós conseguimos fazer isso numa pandemia, imagina o que a gente vai conseguir fazer no dia a dia. Já é vendido isso. Nós já temos os cursos de inglês aí falando, olha, estude em casa, no teu tempo, com professores nativos. A gente ligar a televisão já tem o comercial disso. Daqui a pouco, por que não? Olha, seja professor, seja engenheiro, seja gastrônomo, pode estudar à distância, no teu tempo, que dá uma sensação de comodidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente que trabalha com educação sabe o que isso significa para a nossa profissão. Porque, como nós, historicamente, não somos valorizados no Brasil, acontece de que esse tipo de oportunismo vai chegar e vai se aproveitar disso tudo. Então, nesse ponto, eu sou extremamente pessimista. Neste ponto, eu acho que se não houver alguma resistência da parte dos professores, da classe como um todo, e eu não estou falando agora, olha só, não estou falando de melhores salários, não, é de valorizar o nosso papel na sociedade. Falar, não, olha, ensino à distância não é isso que essa pessoa está falando. Isso aqui é embalar uma pseudo-educação numa rompagem tecnológica. Mas você não está sendo formado realmente. Entende? Então, resumindo, eu te respondo que sim, vai haver uma precarização, eu acho que ela já acontece, ela já é legitimada, como você falou mais cedo. Sim, tem colegas, eu não passei por isso, mas eu sim, conheço colegas que já passaram por uma, duas reduções de salário nesses tempos de pandemia, com essa justificativa, você está em casa, você não está trabalhando 5-6 horas por aula, você não está tendo que corrigir prova em papel, você não está tendo que se deslocar até aqui. N motivos que são usados para piorar o máximo possível nossas condições de trabalho. E eu acho que nós temos que ficar muito de olho nisso, porque no final das contas, não é uma questão de EAD ou presencial, é uma questão de valorizar ou não a educação como um modo de conseguirmos um país melhor para nós. E, sinceramente, não podemos ser esse tipo de oportunista como os irmãos Guedes ou qualquer outro tipo de pessoa que se envolve com esse tipo de mercantilização da educação, seja em qual modalidade ela seja. A gente não pode deixar esse tipo de pessoa se entranhar desta maneira no Ministério da Educação, na Secretaria de Educação e tomar em conta do ensino no Brasil. A gente chega numa situação de um sentimento de cilada, né? Da gente saber o que está em jogo, né? Como que isso é difícil de lidar. Quando a gente estava falando um pouco mais cedo sobre essa conexão, né, entre estudantes e instituição, dessa relação da distância, eu fiquei pensando muito sobre esse papel que a gente faz, né, de facilitador, porque a gente tem uma educação que ela é à distância, em que você cria um conteúdo que ele é muito homogêneo. E aí a gente pode pensar em outros ensinos remotos também que vão pensar nesse conteúdo homogêneo, porque tem que abranger e abarcar vários tipos de situações, mas que homogeneiza e finge que é uma situação só. E que você vai ter o papel de vários outros profissionais de tirar dessa homogeneização e trazer para um espaço que ele é mais próximo, que ele é mais individual, de você conseguir de fato criar uma conexão com o sujeito e diminuir essa distância que a gente chama de distância transacional, né? Que é essa distância que não é só uma distância geográfica de espaço, mas que ela é de um sentir-se à distância. Então, mesmo que você esteja conectado ali no momento síncrono, você está vendo o rosto da pessoa, está ali naquele momento, mas ela não se sente parte de um grupo, ela está à distância. Mesmo que toda essa estrutura funcione, ainda assim a gente tem uma série de problemas que mostram como que aquilo que se discute dentro de educação à distância, no sentido de reflexão mesmo sobre a modalidade de ensino, ela em si ainda não foi colocada em prática dentro da educação à distância no Brasil. Ela ainda está a caminho de talvez acontecer, né? Uma produção que ela teoricamente ela é muito, muito recente. E aí quando a gente se esbarra nessas situações que elas são, como o Rodrigo estava dizendo, né, e o Denis, dessa precarização, de todos os problemas que estão envolvidos, a gente percebe que mesmo com todo um esforço que ele é teórico, que ele é de um juntar da classe, mesmo dos professores, ainda assim falta muito para que uma educação à distância aconteça, né? E eu falo isso também no ensino superior, né? Coloco minha conta a risco aqui nesse momento, né? Como dizem, mas são muitos desafios que a gente enfrenta. A gente está o tempo todo tentando criar uma conexão. E aí você imagine que essa conexão ela vai ser vendida, porque a Univesp, eu estou falando de uma atuação que ela é no ensino público, né? A Univesp é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Agora, se a gente pensa isso ainda mais na rede privada, que o capital está presente ainda de uma forma mais clara, né, sem as licitações, sem todos os outros arcabouços, esse sistema de acabar com a educação e manter apenas um vender um curso é um risco muito iminente. Se a gente tem uma educação à distância que às vezes funciona, de você ter cursos à distância, é porque a gente tenta o tempo todo trazer uma educação que ela é realmente crítica para dentro desse espaço, né, de troca. E mesmo assim a gente sabe que a qualidade ainda está muito por ser trabalhada, né? Se você tem 500 alunos, você vai manter uma conexão mais próxima com 30, 40 alunos, sabe? Isso é muito complicado. Então a gente tem uma série de situações que, quando a gente junta uma pandemia, um ensino presencial, um ensino remoto e a educação à distância, a gente percebe que uma explosão muito grande. E é essa falta de palavras, sabe? Que às vezes parece que eu estou dando voltas, porque a gente tem um suporte já de teoria, a gente tem uma área de educação à distância muito, muito bem desenvolvida na teoria, nos debates educacionais, nas formações de estruturas, mas ela ainda está muito iniciante nesse sentido. Então, como que uma educação presencial que mesmo no Brasil ainda é historicamente criança, né, nesse sentido histórico mesmo do termo, de ter poucos anos de vida, como que essa educação presencial ela vai se espelhar numa educação à distância que é ainda mais recente, né? Se a gente pega, igual o Rodrigo estava falando, né, dessas legislações, decretos, se a gente pega a legislação que fala de fato da educação à distância, que começa com a LDB em 96, esses debates, e aí depois vai ser regulamentado só em 2005, como que uma instituição ela pode de fato entrar como uma instituição que vai fornecer educação à distância. E aí em 2017 que a gente vai ter uma outra modificação em cima. Mas é muito recente, 2005 para agora. Se a gente for pensar em efetividade de um ensino, de fato, né? O Telecurso 2000, às vezes a gente brinca, mas era uma estrutura que, lógico, com o tempo ela se tornou defasada de algum modo, tanto que eles tiveram que ir reformulando aos poucos, mas era toda uma estrutura para que aquilo funcionasse de um modo divertido e tentasse atender aquela comunidade. Tanto que eu não era aluna, mas eu assisti o Telecurso 2000 quando eu acordava muito cedo e eu queria assistir. Você querer assistir, pronto, né? Agora, será que a educação à distância, ela consegue se efetivar como uma educação, mesmo com pandemia ou depois da pandemia? Mesmo quem trabalha em educação à distância foi atingido, né, pela pandemia, imagine quem não trabalha necessariamente, não só em relação à formação, mas que se vê diante de toda uma estrutura que você tem que dar conta e que, novamente, né, não tem como você aparecer do nada e falar agora a educação à distância ela vai ser funcional e ela vai dar certo. A gente ainda está nesse processo, ele é um processo realmente longo para cada uma das instituições que começam a trabalhar com essa modalidade. Então, é um processo. Problema que ele é realmente grave em várias frentes, né? E a educação à distância, Fabi, só complementando, também ela é um pouco engessada, né? Um pouco, diria, bem engessada. Nós estamos dentro de uma instituição que trabalha educação à distância, mas que, por exemplo, elabora os seus planos de ensino e são poucas as modificações que são feitas nesses planos no decorrer dos anos. Por exemplo, agora eu estou com uma disciplina de avaliação educacional e foi questionado o professor da disciplina, vai ter algum momento para falar sobre avaliação nesse momento de pandemia, né? Contextualizar a situação e simplesmente nós escutamos que não, que o plano de ensino já está todo feito, que depois que entrega esse plano não tem modificações. Então, assim, quanto é engessado os conteúdos e a metodologia também desses cursos, né? Eles seguem uma proposta e quem entra nela tem que se adequar a ela. Você não tem muito espaço para reflexões à parte. Então, o nosso ensino EAD, ele tem muito a evoluir ainda, muito. É aquilo, né? Ele começa como algo que é homogêneo, né? De você ter um curso, ele já foi estabelecido. Essa parte do que vai ser reflexivo, do que vai ser um discurso que é um pouco mais flexível, é o contato entre facilitador, né, diretamente, e aluno. Agora, se você quer modificar, nem com uma pandemia você vai ter uma modificação profunda, é algo que já mostra ali como um tapa na cara, né, de que há um problema. E eu acho que isso também complementa bem o que o Rodrigo falou, né, dessas questões também da função, né, porque se a gente vai ter uma educação à distância em que você tem uma formação de um curso e que ele tá fechadinho, ele vai só se repetindo. É como se ele cria um corpo e ele cria esse rastro depois. A modificação dele mesmo é mais nesse contato de uma tentativa de aproximação entre sujeitos, mas que mesmo assim ela é limitada, né, porque você tem uma hierarquia muito marcada, né, até por conta dessa divisão de papéis. Tudo tem o seu lado, né, o seu lado positivo e negativo, não tem jeito. A gente tem essa divisão de papéis que ela é clara, ela ajuda os alunos também nesse sistema de você ter todo já que você é responsável, um dos grandes, o estudante, né, ele é um dos grandes responsáveis pelo seu aprendizado. Então, quanto mais ele souber como se estrutura e como é a forma desse aprendizado, maior vantagem ele tem no sentido de ele se autoajudar, digamos assim. Agora, você tem uma estrutura que ela é tão, tão definida que ela acaba não se modificando de fato. A gente tenta dar, né, essa humanização maior para o sistema, mas ainda assim ele é engessado. Tem um livro do Michael Moore, deixa eu ver se eu lembro aqui o nome, que é Educação à Distância, Sistemas de Aprendizagem Online, acho que era isso, e que ele vai falar sobre alguns dos sete, acho que são sete pontos básicos para se pensar uma educação à distância. E dentro desses sete, tem uma série de questões que reúnem tudo que a gente está falando, né? De você ter uma estrutura definida e ser transparente para o aluno, e isso é muito importante, você ter objetivo claro. E muitas vezes algo que não é levado para dentro do que está se tentando fazer agora como educação remota, mas é pensar esses conteúdos como pequenos módulos, né? Igual o Denis falou, você vai colocar uma criança, um adolescente, para ficar 40 minutos na frente do computador, seguido, vendo alguma coisa, ou tentando interagir, ou melhor, sendo passivo naquela relação. É impossível. Os vídeos, eles vão ter no máximo 20 minutos. A nossa atenção, ela é muito curta nesse sentido. Então, dividir em módulos é importante. A educação à distância, ela não se faz em um momento só desse encontro, como se ele fosse um encontro presencial. São modalidades completamente distintas. Por isso que é tão problemático quando a gente vê um ensino presencial tentando se fazer por educação à distância. Porque as duas coisas não se encontram, elas se formam de uma forma completamente diferente, né? O planejamento é diferente, até a participação, ela tem que ser planejada, né? Tudo o que vem de um contato entre as pessoas, de tentar humanizar a ferramenta, também faz parte do planejamento. Então você vai ter fóruns, você vai ter processos de gamificação, as lives, todos os tipos de recursos possíveis, mesmo assim muitas vezes eles não dão conta, né? A gente tem um estudo teórico muito forte de tentativas de abranger diferentes recursos para tentar acabar com esses problemas, né? De tentar dar solução, mas ainda assim é muito difícil, porque você tem uma estrutura que ela tem que atender um processo de educação que ele passa muito centrado em cima do sujeito que está ali dentro daquele processo, desse estudante. Então, como que você vai exigir desse estudante? Como que ele vai se dedicar de fato? Não é porque o estudante, você sabe que ele é um estudante de educação à distância, que ele vai estar completamente disposto a participar da sua própria educação. Não é achando que você cria todas as ferramentas e ele vai se tornar do nada participativo, mesmo se a gente estiver falando só sobre uma pessoa que é adulta. Mas é educação à distância, você pode participar, você pode interagir no fórum a hora que você tiver, no momento da sua semana. A gente divide por módulos, por pequenas frações que você pode ir fazendo aos poucos. Tá, mas você tem uma série de situações que, ainda mais em tempos de pandemia, você não vai conseguir atender a isso. Eu tive uma aluna que chegou para mim e falou: professora, eu não estou conseguindo acessar os conteúdos da semana, eu vou ter que pedir o trancamento, porque o meu único acesso, de fato, ao computador era no trabalho. E, a princípio, ela tinha sido afastada, né? Ela ficou como home office, mas depois ela foi demitida. E aí ela não tem computador em casa, ela tem um celular e não dá conta. Quer dizer, são várias situações que elas estão envolvidas dentro da educação à distância, quando a gente fala de uma educação que ela pensa no sujeito, né? Então, e esse livro, ele traz muito isso, desses pontos de fazer a gente pensar o feedback, a avaliação, como que isso está sendo feito, será que isso realmente atende a uma pessoa que está dentro de uma educação à distância, ou a gente está tentando replicar algo que é do ensino presencial em uma plataforma digital, porque se é, muitas vezes não vai dar certo. Nossa, que longo discurso. Desabafei. Não tem que desabafar assim, eu fico com desabafo e também com a preocupação do sentido oposto, porque do mesmo jeito que é problemático a gente querer emular essa educação à distância depois suprimir o ensino presencial, né, nas suas qualidades, isso que você comenta de a gente tentar emular o ensino presencial, me lembra do incômodo que acredito que não só eu como educador sempre tive com o ensino presencial que a gente tem, né? Me parece que a gente tentar levar a escola como uma instituição de controle, como um mecanismo de controle para o ensino à distância, a gente tem um duplo risco nisso. Primeiro porque você não controla a internet, e como pesquisador de tecnologia e pesquisador de NetArt, eu sempre tenho que lembrar isso. Desistam, quem está nos escutando, se você acredita que a internet ela pode funcionar simplesmente como mais uma tecnologia de controle, não vai funcionar A internet não funciona como mais uma tecnologia de controle. E ela tem tentado se tornar isso nos últimos anos, e ela faz parte do caos mundial em que a gente entrou por ter tentado se comportar assim, por grandes empresas terem tentado controlar o fluxo de informação na internet, o que não funciona dessa maneira. Por natureza, ontologicamente, essa tecnologia ela não permite que ela seja plenamente controlada. A instituição escolar como instituição de controle, ela se formatou para controlar corpos, e a gente tentar emular esse controle de corpos através das tecnologias de comunicação é duplamente risco e duplamente falho também. A gente não só não vai conseguir fazer isso, como num primeiro momento, num curto prazo, quando isso parecer que funciona como um mecanismo de controle, vai nos trazer muitas perdas. Particularmente, eu queria que a gente não tivesse o ensino tradicional de sala de aula como a gente tem, e só de vislumbrar que esse ensino tradicional de sala de aula, ele se passa para o ensino remoto e para a educação à distância, para mim já é um problema maior. A gente estava numa luta antes de tentar fazer com que aquele ensino de sala de aula ele fosse menos o controle e mais um atrativo, mais uma socialização das crianças, dos adolescentes e dos jovens. E isso, essa discussão ela foi chutada de escanteio nesses últimos meses. Essa luta de tentar fazer com que a instituição escolar ela não seja apenas uma instituição de controle, ela deixe definitivamente de ser uma instituição de controle, ela foi chutada a escanteio. E de tudo que a gente falou aqui, tem falado aqui, eu percebo que esse desejo de controle está presente em todos os lados. É o desejo de controle dos profissionais da educação, de conseguirem ter mais algo mais assertivo, um chão mais firme para pisar em cima durante esse momento. O desejo dos gestores de terem mais controle sobre o que acontece num improviso, ninguém sabia o que ia acontecer, e os próprios gestores perderam parte do controle nesse momento. Um desejo dos estudantes, crianças, adolescentes e jovens, de poderem controlar, continuar no controle da sua vida particular e da sua vida educacional, no momento em que elas se misturam. Um desejo das famílias de conseguirem controlar aquilo, um desejo já antigo, de conseguir ter ainda mais controle. Me parece que a gente, todos esses fios, eles estão numa direção bastante equivocada com relação à educação. Todos tentarem ir na direção do controle, quando é contra isso que nós lutávamos. Numa educação crítica, contra o controle. Peraí, a gente não está fazendo tudo errado agora, então? A gente está querendo controlar, querendo encontrar soluções de controle, quando a gente deveria estar pensando em soluções para tornar esse ensino mais livre. Não só mais atrativo, mas mais livre. E eu estou falando isso sem conseguir ser propositivo, porque como eu não sou também um pesquisador da área, eu tenho uma dificuldade de imaginar como que a gente conseguiria pensar essa distância para que ela siga num caminho de liberdade. O ensino presencial, já tentava trabalhar dessa maneira e consigo imaginar as propostas, o que a gente tentava colocar em prática para o ensino presencial ele ser mais livre, para um conteúdo ele ser pensado de modo dinâmico na medida em que as turmas apresentam as suas demandas e os seus históricos de vida, para que o ensino presencial ele possa se basear muito na sociabilidade, para que adere conteúdo e menos no passar um conteúdo que ele já vem de uma base. Mas agora isso foi chutado a escanteio. E eu realmente não tenho solução para isso. Assim. A gente tenta ser propositivo, mas como pensar um ensino que ele promova a libertação e ele não esteja interessado em controle? Quando professores querem mais controle sobre a sua vida e sobre a sua dinâmica de profissional de educação, alunos querem controle sobre a sua vida particular em comparativo com a sua vida escolar, pais querem controle sobre o ensino dos alunos, gestores querem controle sobre o que os seus profissionais fazem, deixam de fazer ou vão fazer daqui pra frente. Toda vez que eu falo, e eu falo essas longas falas e depois vem o silêncio, eu penso, nossa, eu tô destruindo a vida das pessoas um pouco mais. Você está destruindo a nossa vida. Destruindo tá, mas errado você também não está, sabe? Não, porque quando a gente para pensar, assim, e lá no comecinho, quando eu me apresentei, eu falo a verdade, eu vejo na situação que a gente está vivendo uma oportunidade que a gente tem para correr atrás daquela formação que a gente deveria ter tido condições de ter. É bom deixar claro, eu não vejo as pessoas, eu não quero, só torcer o nariz, eu não quero, não. Como a Fabiana bem apontou, a maior parte dos professores não tem tempo. E agora, a gente poderia ter essa ressignificação, né? Poderia ter, realmente, eu não gosto da palavra ressignificar, mas este é o momento em que é uma das raras vezes em que isso poderia ser realmente aplicado. Vamos ressignificar o processo de educação? Por exemplo, uma coisa básica, vamos ser sinceros, olha, você está estudando pelo teu conhecimento, não é para você passar de ano, não é para você ter nota. A nota não é a finalidade é o teu conhecimento. Isso poderia ter sido feito agora. Chegar para os pais, para os alunos, para a comunidade e falar: então, gente, esse ano, nesse tempo, a gente vai oferecer ensino, a gente vai oferecer educação, a gente não vai oferecer nota, sabe? Porque muitas escolas, infelizmente, elas vendem o diploma, a nota, o grau, vamos colocar assim, né? Ó, estou te dando uma graduação, estou te vendendo este grau. Você tem o ensino fundamental 2 completo, parabéns. E agora seria essa oportunidade. E quando você fala isso tudo, Rodrigo, eu vejo o quanto a gente está desperdiçando essa oportunidade. Então, assim, você está destruindo o nosso mundo, mas ao mesmo tempo é porque você está lembrando do que a gente poderia ser, do que a gente poderia fazer, mas a gente está perdendo tempo com essas coisas tão comezinhas, com esses protocolos. Olha que coisa doida, a gente está preocupado em cumprir protocolos. Ontem eu vi a foto de um menino, bem criança ainda, seus 8 anos, 7, sentado em frente à tela do computador, com o olhar apático para a tela, só que com detalhe, completamente vestido de caipirinha para a festa junina, porque era o que estava rolando na tela, a festa junina. Entende o que é você pegar um menino de 6... Que é coisa mais emblemática de uma escola, pro bem e pro mal. Eu, pessoalmente, não gostava muito, porque isso me feriu um pouquinho culturalmente. Mas que é uma das coisas, um dos eventos mais escolares hoje do que festa junina. Aí você tenta colocar a festa junina na tela de um computador, de um tablet ou de um celular para criança. Quem adorava vai odiar. E quem odiava vai odiar mais ainda, né? E é triste, é simplesmente triste esse panorama todo. Porque a gente tem uma oportunidade de ouro, de verdade. Eu não vou imitar outras pessoas falando: olha só, graças ao vírus, olha só o que a gente pode ter. Não é graças ao vírus, mas diante de uma situação caótica, global, de pandemia, a gente tem a oportunidade de realmente nos apegarmos ao que importa, ao que sempre importou, na verdade, mas de podermos abrir os nossos olhos enquanto sociedade. E a gente está fazendo o quê? A gente escolhe enfiar nossa cabeça dentro de um buraco para ver se a tempestade passa. É terrível. E volta ao que a gente falou no começo, né? Nós estamos tentando colocar o ensino presencial na modalidade à distância. É aquilo, a questão de estar, nesse momento, estão tentando colocar o ensino presencial dentro do ensino à distância, né? Essas festas juninas online aí está acontecendo também aqui no meu município. E é uma judiação, né? Preparar toda a criança para sentar em frente à tela. A escola do meu filho tem feito algumas estratégias também, assim, para dar uma animada nas crianças. E não anima, porque ele não quer participar, né? Um dia que ele tem que estar fantasiado na aula, cabelo maluco, alguma coisa assim que a escola coloca de ideia, ele já acorda e fala: hoje eu quero faltar, né? E aí eu falo: não, você não vai faltar, não pode faltar da escola, criança, sem motivo, enfim, a gente tenta explicar. Mas, de fato, não está motivando essas estratégias de colocar o ensino presencial como é feito, né? E as ações que acontecem presencialmente na modalidade à distância e achar que está dando certo. Não está dando certo, né? Mas como mudar? Eu concordo com o David. Esse é o momento de reflexão, é o momento de mergulhar e querer mudança. Não é a opinião da maioria dos professores, infelizmente. Mas eu acredito que se viesse uma formação sólida em relação a isso, né? Há quanto tempo já se passou? E eu não, pelo menos aqui na minha região, eu não vi nenhuma rede de ensino falar em formação para o professor para esse momento, né? Ensinar recursos, ou ensinar o que é mesmo, né? A educação à distância, como a gente poderia fazer as adaptações, enfim. Isso não ocorreu. Tá meio que o professor tendo que correr atrás do carro, com o carro em movimento, né? Tendo que trocar a roda do carro com o carro em movimento. A reflexão ela está ficando assim para um terceiro momento, né, sobre o que de fato a gente está fazendo. Então, primeiro pensa nas estratégias, em como aplicar essas estratégias, mas sem ter uma reflexão mais profunda sobre ela, né? E como isso vai chegar ao aluno. Parece até que um dos pontos que gere todo o caos, né, dentre tantos, é até a ideia de produtividade, né? Que é algo que a gente já conversou aqui em outros episódios do Não Pode Tocar. Como que você sobrecarrega um professor, sobrecarrega os pais, sobrecarrega os alunos, porque todo mundo tem que produzir, todo mundo tem que estar envolvido nesse sistema educacional e as coisas têm que acontecer, não pode deixar o conteúdo de lado, e você vai ficando sem fôlego e todo mundo sai prejudicado e não dá tempo de pensar. O único momento que o professor ele está minimamente em um momento em que ele poderia refletir mais sobre a situação, ele está cansado para isso. É, eu tinha visto um vídeo, agora eu não vou lembrar exatamente de quem, acho que era... Ai, agora realmente não vou me arriscar a tentar lembrar, mas falando sobre essas consequências emocionais da pandemia na criança. E por que que isso não é discutido, sabe, com uma criança? Porque a gente entra num sistema de negação não só do impacto da pandemia, e aí, lógico, tem problemas que eles são, de uma questão que ela é política também, mas esse negacionismo, ele impacta tão grande a educação que a gente não se deu conta de perguntar à criança, como que você tá? Né? Você enfia uma festa junina goela abaixo, você tenta fazer, animar a criança, mas você quer animar ela do que e por quê? Né? Parece que a gente não se para perguntar isso. Né? O modo de animar uma criança, modo de envolver e conectar com alguém dentro desse ensino remoto, também da educação à distância, é tentar entender o que há de problema. O que há de problema é uma pandemia, mas a gente foge do assunto. Né? Eu lembro de um relato de uma amiga minha que estava falando sobre o neto dela, de a primeira semana que teve desse ensino remoto, ele chegou para ela e perguntou, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E ele tem 6 anos. Isso daqui, eu tenho que ficar na frente do computador, mas a gente não tá morrendo? E ele veio com esses questionamentos, mas a gente não tá morrendo? As pessoas, mas o vovô não tem que ficar em casa, a gente não tem que ficar, né, em isolamento? Ele não falou isolamento exatamente essa palavra, né, mas ele tinha mais ciência da situação de crise que a gente estava do que esse sistema educacional que tenta enfiar goela abaixo uma série de conteúdos e de problemas que a gente não... Não é hora para isso. A consequência emocional que se causa numa criança negativa em relação à pandemia, tentando fazer com que esse sistema educacional ele continue numa sobrevida, é muito mais prejudicial do que tentar criar uma relação que ela não se baseie necessariamente no ensino presencial e nem na educação à distância. A gente tem uma outra situação. Ela é uma situação emergencial que ela deveria nascer de encarar a situação emergencial de fato e não negá-la. Só que a gente está muito cansado para isso. E aí que está, talvez, um dos grandes problemas, né? Onde que está o foco, realmente, a prioridade do momento? Está dentro do conteúdo? Está dentro da educação? Que educação é essa? E a gente não vai ter tempo, de fato, para parar e pensar. Mesmo que a gente comece a somar, já tem quase 90 dias que a gente está dentro dessa loucura da pandemia. E mesmo assim, a gente ainda não conseguiu contabilizar a ideia de que o ensino, ele não é imune à pandemia. E ele vai ter que, não necessariamente se adequar, mas ele vai ter que trabalhar dentro da educação a ideia da pandemia. Talvez aí sim a gente consiga ter, é o meu ponto de esperança, de talvez a gente conseguir começar a pensar em como que vai ser essa educação, encarando a pandemia de frente e não fugindo dela. Não tentar normalizar, né, uma situação. A impressão que eu tenho é que às vezes todas essas estratégias que nós estamos criando aí, emergenciais, elas visam normalizar uma situação. Né, ó, isso aqui vai valer como dia letivo, isso aqui vai valer como nota, quando a gente voltar tudo vai ser retomado. Então, a gente está passando, pelo menos aqui, né, eu percebo na região em que eu moro, essa ideia de normalização, né? Está acontecendo isso agora, é provisório, então, quando voltar, tudo vai ser retomado e tudo vai continuar como era antes. Tudo vai voltar ao normal, né? Quando nós sabemos que os professores vão voltar mais cansados e sobrecarregados, cheios de questionamentos, né, por parte de pais e toda a sociedade, nós gestores também, os alunos também muito cansados e estressados de todo esse processo, que não é fácil. E em relação à pandemia em si, né, e a situação que a gente está passando, pouco tem se discutido com as crianças, né, o que ocorre lá na Univesp. Esse engessamento a gente percebe acontecendo também aqui nas nossas escolas, né? Meu filho tem 7 anos e às vezes ele fala para mim, a professora tinha que entender que a gente está num momento de pandemia, então que não tinha que ter essas aulas todo dia, né? E de fato tem dia que ele está saturado, ele está entediado de ficar aqui em casa e mesmo assim ele tem que sentar em frente do computador e ficar escutando uma aula e sem poder interagir e agindo como se estivesse tudo normal, né? Então, por quê? Porque nem tempo para ele falar sobre isso ali com o Galo, com os amigos e com a professora está sendo disponibilizado, né? Porque com ela é o conteúdo. Então, são poucos os momentos que consegue inserir esse assunto, assim, para conversar. É, eu lembro uma situação, ele estava aprendendo sobre a letra H, e aí ele tinha que formar uma frase com hora. E ele escreveu, eu escutando ele na aula com ela, né? E ele escreveu, não vejo a hora do coronavírus ir embora e eu voltar para a escola. É, e aí a professora só falou, uhul, né? Então, assim, ele queria conversar sobre isso, né? De alguma forma, e não foi disponibilizado o tempo. Então, eu acho que isso todos os alunos estão passando. Então, quando a gente voltar, a gente vai ter sérios problemas, assim, subjetivos mesmo, né? Que a gente está se preocupando muito com a questão objetiva, assim, das situações, mas eu penso que vai voltar todo mundo muito abalado. Aí fica aquela questão, né, de onde que está o suporte emocional. A educação, ela não se resume a conteúdo, né? E isso se torna muito mais claro agora, quando a gente se vê nessa situação. Muitas vezes as crianças parece que elas têm uma visão muito mais clara do que é educação, do que a gente como educador. De igual o Denis falou, eles estão com vontade de voltar para a escola. A gente sempre achando que eles queriam ir embora, não, eles querem a escola. Porque a escola não é só conteúdo, que é o que está se resumindo agora, né, essa tortura constante para os alunos. Não é só conteúdo passado, transmitido, né, a ideia de mediação já foi embora, e, sabe, tudo foi por água abaixo. E me espantou muito quando vocês falaram, né, sobre essa relação do chat. Eu não sabia que tinha essa questão de falar para as crianças não interagirem pelo chat. Na educação à distância, a gente tenta, né, fazer com que qualquer forma de interação já é um grande lucro. Quer dizer, a gente tem um tolir do sujeito, um controle que ele inevitavelmente vai ser prejudicial em vários sentidos, né? É que eu percebo que a interação pelo chat nesse momento é tida como a conversa em sala de aula. Então é mais uma vez, levar para a distância o ensino presencial, as regras do ensino presencial. Então, ok, na sala de aula você não pode conversar enquanto a professora está explicando. Mas nesse momento, será que enquanto ela está explicando, o aluno não poderia escrever ali a sua dúvida no chat, né? Que é assim que a gente age, por exemplo, na Univesp. Mas não, entre as regrinhas de convivência das lives, né, que foi trabalhada com os alunos, foi essa. Dessa interação no chat, a gente sabe também que poderia, né, partir para brincadeiras, enfim. Mas então preferiu-se abolir, né? Não pode, não é permitido. É aquilo, né? Não sei lidar é proibido. Então deixa para lá. Não sei lidar com a pandemia, esquece a pandemia. Sim, não vamos falar de pandemia, não é hora de falar de pandemia. Ai, meu Deus. Quando vocês comentavam esses últimos pontos e sobre a necessidade de falar do que acontece, eu me lembrava primeiro de por que eu abandonei o ensino básico. Eu parei de dar aula para o ensino básico em 2008. Foi a última vez que eu estive numa escola pública de ensino básico. Dava aula até do primeiro ao nono ano. E uma das últimas escolas que eu lecionei, eu estava num daqueles ambientes que, bom, te conhece muito bem, né? Era um bairro periférico aqui da Grande Vitória, dominado pelo tráfico também. Muitas das crianças que estavam na escola eram filhos de traficantes e era um ambiente bastante tenso. Era muito difícil para a maioria dos professores conseguir seguir com os conteúdos. E quando eu comecei a dar aula naquela escola, até pelo ímpeto também da juventude na época, eu me dei a liberdade de trabalhar com as turmas nos princípios que a gente muitas vezes estuda na teoria, né? Vamos tentar fazer um ensino mais próximo da realidade das crianças. E a realidade do bairro era tópico em todas as minhas aulas. A gente partia muito do que se podia falar e as crianças podiam falar sobre a realidade delas. O que incluía uma série de comportamentos que normalmente a escola tradicional não permite. Como a Aline estava comentando, que isso vai ser considerado a conversa que o professor não quer, vai ser considerado a bagunça. Mas na prática eu começava a sentir que as minhas turmas, elas gostavam da minha aula, elas gostavam da possibilidade de interagir sem tantas regras e que o conteúdo e as atividades não ignorasse aquilo pela qual elas passavam, né? Ignorasse a realidade dela. Isso não foi bem recebido pela direção. Tudo bem que naquela escola a gente teve três diretoras naquele ano, né? Era difícil. As diretoras conseguirem se manter naquela escola, dentro daquele cenário um pouco mais ruidoso, bastante ruidoso, aliás, e não era muito bem recebido, inclusive pelos outros colegas professores também, de que não se deveria trabalhar com aquilo, não se deveria falar sobre aquilo em sala de aula, que não havia porquê, elas não conseguiam entender porquê eu ia falar sobre tráfico, sobre morte, sobre o que acontece na realidade das crianças. No fim das contas, eu me vi não só frustrado com o ensino básico na época, mas também entendi que eu não tinha espírito suficiente para poder me manter naquele trabalho. Eu abandonei o ensino público básico, mas tentei levar algumas das coisas para as turmas de pedagogia, das quais eu leciono hoje. E uma das coisas que eu insisto bastante, e é difícil insistir nisso, porque, novamente, muitos dos meus colegas, as minhas colegas, não concordam com isso, dizem exatamente o contrário, e fica aquela linha cruzada, né? Um professor fala uma coisa, outro professor fala outra. Uma das coisas que eu defendo é que as futuras professoras, futuras pedagogas para quem eu leciono, que elas tentem promover um ensino realista, elas não neguem o mundo das crianças, porque quando você nega a realidade das crianças, é quase inevitável isso para qualquer pessoa, não precisa nem ser para criança. Se o que faz parte da escola é muito diferente do mundo real ou nega a realidade, então a escola não faz parte da realidade. Não tem porquê um aluno levar a sério um professor se ele ignora a vida do aluno, se o que ele apresenta não faz parte da vida do aluno. De coisas simples, às vezes, como a insistência, tantas instituições em criar instruções e regras para os celulares não estarem presentes em sala de aula. Se o celular é uma das coisas mais presentes na nossa vida, faz parte da nossa realidade de maneira tão constante e profunda, se você retira isso da sala de aula, então a sala de aula não faz mais parte da realidade. A gente simplesmente decide não aprender a lidar com aquilo, ignorar que esse é um advento que passou a estar presente no mundo, a guiar a comunicação do mundo, e na escola, na sala de aula, ele não pode entrar, porque a gente tem dificuldade com ele, sabe? A gente vai ter... A professora não gosta do tipo de música que as crianças escutam e acha aquilo errado, então não vai estar presente. A maioria das famílias e das crianças que estão na sala de aula estão dentro de um universo neopentecostal que o professor muitas vezes não gosta, e ele vai simplesmente ignorar que aquilo existe. Errado também. Se você ignorar os elementos que fazem parte do mundo das crianças, elas não têm como entender que a escola faz parte da realidade, e muito menos respeitar o professor como alguém que pode falar para elas e as auxiliar no mundo em que elas também começam a conhecer. Então, essa partir de um ensino realista, um ensino que não negue o que acontece, não negue o que faz parte do universo da criança, e se perguntar o que faz parte do universo da criança agora. Então, a gente tem estudantes em casa com receio, alguns com receio, com razão, por conta da pandemia. O que faz parte do universo? O que está acontecendo no universo da criança? E se isso não estiver presente na dinâmica de ensino, a escola ela deixa de fazer parte da realidade. Se algo de propositivo que eu posso tentar colocar é que o ensino ele tenha, que a educação ela tenha um norte realista. Não excluir da realidade da educação o que faz parte do mundo dos estudantes. Saiu da escola, a ideia é que você não entenda que ao sair da escola você entrou no mundo de verdade. E ao entrar na escola você está entrando no mundo fantasioso. A mesma coisa então vale para a educação à distância. Você tem que entrar em contato com o conteúdo, com os outros alunos, com os professores através dessas tecnologias de comunicação. Eu não posso imaginar que elas constroem um mundo à parte e tudo que está fora dessa chamada, tudo que está fora dessas atividades que a gente propõe aqui é outra coisa. O ensino realista talvez seja algo que a gente precise mais do que nunca agora. Essa é a mensagem final que eu gostaria de colocar e que é uma postura, em certo sentido, muito pessoal também. E pergunto para vocês, se vocês quiserem também deixar uma mensagem final e algumas indicações para os ouvintes. Eu vou falar uma coisa, que eu vou estender um pouquinho a minha fala final em toda aula praticamente para os meus meninos e meninas, que é o seguinte: as coisas vão melhorar ainda, né? Pode parecer que não, pode parecer que a gente está num beco sem saída, ou como o vovô diria, no mato sem cachorro, mas um dia o sol raia de novo e a gente vai poder lembrar disso como uma época que a gente pôde aprender alguma coisa. Eu ainda acredito nisso. Pode parecer doido, mas eu consigo ficar sempre oscilando entre esse pessimismo e um certo otimismo com o futuro. Uma coisa que eu falo muito para os meninos e meninas é o seguinte: procurem ficar calmos e procurem ficar leves, porque esse mundo está agitado e pesado demais. Procurem dar significado para o que fazem. Resumindo muito isso aí, Rodrigo, que você falou sobre a ideia da realidade estar na sala de aula, a realidade tem que estar no processo deles aprenderem coisas. Eles precisam saber o que eles estão aprendendo de fato, por que estão aprendendo e onde isso se encaixa no mundo deles. Eu acho que a minha missão como professor é essa, é de tentar passar isso para eles, seja dentro de uma sala de aula física, seja através da tela de um computador. E um filme que me transformou nisso, pode parecer um pouquinho piegas, mas já vou entrando na minha dica. O filme que me transformou nisso, fez eu pensar o quanto isso é necessário, foi o Como Estrelas na Terra, que é um filme indiano, de 2007. Bem, o filme ele trata de um aluno disléxico, ele pula de escola em escola tradicional, né? O pai e a mãe têm a questão de que não estou investindo bastante no meu filho, não estou investindo bastante na escola do meu filho. E ele vai indo para uma escola cada vez mais cara. E ninguém consegue lidar com isso, porque o problema dele não é uma questão de insumos. A questão é que ninguém olha para ele pelo que ele realmente é. E ele encontra um professor que vai olhá-lo realmente, vai conseguir enxergá-lo na sala. E é o processo de aprendizagem desse menino e do professor em relação a esse menino. É um filme muito bom, sabe? Tem aquelas questões dos ritmos indianos que nós brasileiros não estamos acostumados, mas vale a pena se você conseguir transpor isso. Tá no Netflix. É tanta coisa de... Tô tentando reunir aqui, né, mensagem final, mas a gente falou de tanta, tanta coisa. É, acho que só complementando, assim, se eu fosse pensar essa relação, né, de uma realidade no processo de aprendizagem, né, como o Denis disse, dessa realidade que ela precisa estar presente na educação. Acho que o filme divertidamente, ele pode ser bem útil nesse momento, assim, ele é um filme de animação, mas que ele trabalha a inteligência emocional da criança de uma forma muito, muito interessante, né? Eu acho que nesse momento, como prioridade, além de tudo isso que a gente disse, a questão da criança dentro de toda essa loucura da pandemia vai ser muito importante, né, de como que falar sobre as suas emoções, o lidar com a ideia de mudança, porque no filme a gente tem uma realidade que ela se modifica muito profundamente, que é a mudança da personagem principal de casa, mas a gente pode expandir isso para outras situações, né, de uma mudança drástica de rotina, de experiências, para se pensar como que ela vai conseguir gerir as emoções e expressar as emoções, que eu acho que é um dos grandes problemas que a gente tem agora, né, dentro da pandemia e dentro do sistema educacional, que é como lidar com emoções. Eu acho que esse filme, ele é um filme divertido e que ajuda bastante a gente a se aproximar, eu acho que não só como educadores, né, porque não, mas de tantas as coisas bizarras que eu vi essa última semana, de como criar uma festa junina numa live, né, como, o que passar para os seus filhos para ocupá-los nessa quarentena, e não é essa a intenção, é de sentar e aprender a conversar. E isso é um problema histórico muito, muito longo, mas que a pandemia deu um belo tapa na nossa cara e falou, então, essa criança existe, ok? E agora você vai ter que lidar com ela, lidar com o sistema educacional e tudo que há de complicado no meio de tudo isso. Um filme como Divertidamente, acho que ajuda nesse sentido, não só das ferramentas dessa inteligência emocional, mas pra gente tentar pautar um pouco por essa leveza que o Denis falou, né? Que não é uma negação, é só um respira que tá acontecendo, vai continuar acontecendo por um tempo, mas depois as coisas se modificam, né? Elas continuam se modificando. E a minha mensagem final é, acho que complementando, né, vocês foram em relação aos alunos e todo o processo que é importante olhar com atenção para ele, mas algo que eu tenho dito bastante para os meus professores, né, e para todos que vêm conversar comigo, porque, assim, dificuldades a gente está notando muitas nesse processo, mas a gente tem que continuar, né, de alguma forma, e tentar atingir esse aluno. Então, eu uso sempre uma frase, eu descobri ela como sendo de Martin Luther King, mas eu não sei, né, se é dele realmente, que é, se eu não puder fazer coisas grandiosas, eu posso fazer coisas pequenas de uma forma grandiosa. Então, né, no pouco que a gente está fazendo, é que vamos tentar fazer a diferença, vamos dar o nosso melhor nesse pouco, né? O nosso aluno já está sendo tão marginalizado de tantas formas, mas vamos, através do nosso trabalho, do trabalho dos professores nesse momento, tentar passar esse aluno o respeito, pelo menos, nesse planejamento, no nosso olhar, né, com ele, no nosso diálogo com ele, seja por qual forma for, seja por vídeo, seja por atividade escrita, né? Então, o pouco que você faz, dê o seu melhor. Tente enxergar o seu aluno ali, que com certeza ele vai se reconhecer. Infelizmente não todos, mas muitos irão se reconhecer. Quem sabe depois a gente não tem relatos de estímulos, né, quanto a isso, quanto a alguma ação que a gente fez nesse momento. tá aí, encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou, não gostou, fala com a gente, manda uma mensagem, se você concorda ou discorda do que a gente falou aqui, se você acredita que a gente precisa de um complemento, a gente esqueceu de comentar algum ponto que você pensa que é crucial, manda uma mensagem, você pode mandar um e-mail para nãopodetocar@gmail.com. Você encontra a gente também nas redes sociais, a gente está no Twitter e no Instagram como @nãopodetocar. Lembra que o pod de Não Pode Tocar é com o Demudo. Quem comanda as nossas redes sociais é o primeiro e único cachorro podcaster do Brasil, o Tio, e vai lá ganhar uns lambejos no Twitter e no Instagram. Lembra também que tudo que a gente comentou aqui tá linkado na descrição deste episódio, na postagem original, em notamanuscrita.com. Então você acessa notamanuscrita.com, na postagem do episódio tem os links dos nossos contatos, também de todos os comentários que a gente fez aqui, a gente indicou algumas coisas, falou de algumas referências, isso tudo tá linkado na descrição. No final da descrição, você encontra o link para o nosso PicPay, através do qual você pode contribuir para a continuidade desse projeto. Clica lá em PicPay, ou acesse picpay.me/nãopodetocar. Você pode contribuir com a gente mensalmente com a quantia de R$5 ou com qualquer valor esporádico. O episódio ficou longo, ficou complexo. A gente teria muito mais coisa para dizer, obviamente. Então a gente espera conseguir voltar a tocar nesses assuntos em outros episódios também. E por enquanto eu só tenho a agradecer. Muito obrigado pela sua participação, Aline. Foi ótimo, assim, as suas falas ajudaram bastante. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Assim, a casa tá aberta, né? Quando você... Se você achar que precisa de um outro episódio, tiver alguma dica também de pauta pra gente, você é sempre bem-vindo aqui. Obrigada, é isso. Já era, Rodrigo, eu vou fazer vários convites, entendeu? Vai ser igual o Denis, que tá indo e voltando, não pode tocar direto. É, eu vou agradecer ao Denis, mas já é de casa também, né, Denis? Bom, muito obrigado pela sua participação. Ah, eu que tenho que agradecer, né, porque eu já amava ouvi-los, imagina agora poder contribuir. Mesmo nesses tempos tão doidos, é muito gratificante poder conversar sobre educação e poder trocar ideias dessa maneira. Eu fico muito feliz, agradeço a quem ouve, né, claro, agradeço a Aline, a você, Rodrigo, a Fabiana. Toda vez que vocês quiserem me chamar, como eu vivo dizendo, eu sou tanto arroz de festa, quanto minha avó me falava que eu falava mais pro olho da cobra, então podem me chamar que eu sempre vou voltar. Não, vai sempre ser chamado. E, gente, assim, podcast é uma ferramenta que a gente utiliza para interação, para descontração, para a gente poder ter um pouco de lazer também. É muito informativo, então, como vocês puderam perceber aqui durante essa discussão, a gente trabalha hoje muito no improviso com algumas áreas de educação e, em alguns casos, de modo independente. Podcast é uma mídia majoritariamente independente e a gente precisa de divulgação, então se você nos escuta, não tem como nos apoiar financeiramente, divulgue, indique o Não Pode Tocar e escute cada vez mais podcasts. Eu vou deixar aqui linkado na descrição também, como eu comentei durante o episódio, o link pro Midcast, que vai ter um episódio que complementa a nossa discussão aqui. Acredito que por hoje é o suficiente. Se nada der muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Bora todo mundo dar um tchau pros ouvintes. Tchau, tchau, tchau, ouvintes. Até a próxima. Até. Obrigada a todos. Valeu, falou. Eu posso falar que eu sou de casa e me apresentar como a parte que eu nunca falo, que é de EAD? Pode ser, né? Como você quiser. Acho que é uma boa. Eu nunca fiz isso, eu tenho que dar boa noite? Olá, ouvintes. Você vai colocar isso antes ou depois? Cara, provavelmente eu vou colocar tudo que você está falando no programa, porque já vai estar engraçado. Tá bom, ok. Vai estar nos extras, que eu ouvi agora há pouco. Não, eu esqueço que, Rodrigo, quando começa a gravar, entendeu? Tá gravado, tá gravado. Mas agora avisa que tá gravando, a gente sabe a hora que começa. Exato, eu gostei desse site por isso, eu também pensei nisso, Denis. Vocês nunca vão saber se eu tava gravando no meu computador aqui já desde o começo, gente. Putz grila. Poxa, Rodrigo, mas tudo bem. Nada pra aumentar uma pressão. Mas enfim, boa noite, ouvintes.